Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. E depois de 11 anos de Nerdcast, meus cabelos já estão começando a mudar de cor. Aqui é o Azaghal. E quem? Todo ano eu falo quem diria, eu acho. Todo ano. Né? É, sempre uma quebra disso. Quem poderia imaginar? Chegaríamos tão longe com um podcast. Que irado, que irado. 11 anos de Nerdcast, rapaz! É uma história. Puta, é uma puta história, é verdade. Que maneiro, cara. Eu já tava vendo o Jô Soares, que foi 30 anos fazendo... 28, né? Alguma coisa assim. É, ele quase chegou a 30. Ele tava lamentando que ele não chegou aos 30. É, donda pra cima pra facilitar a conta. Caralho, levando isso em conta, a gente ainda tem muito chão pela frente. É, olha aí, cara. Muito bom. Mas hoje nós temos uma novidade. Era uma coisa que a gente já queria fazer há algum tempo. Há muito tempo, na verdade. É uma ideia que sempre existiu. Há alguns anos ela existia. Só que a gente nunca teve tempo, nunca se focou em fazer. Não é nada demais também, calma. Não é nada, nossa. É um negócio legal, mas... Só que agora a gente viu a possibilidade, correu atrás e tornou viável. É... O Nerdcast Stories, Azaghal! O que que é isso? Exato. Não ficou tão emocionante assim quanto a gente imaginava, né? Mas... O que é o meu anúncio? O Nerdcast Stories são pílulas, drops... Sim. Trechos do Nerdcast que nós vamos animar... Oh... E publicar no YouTube. Olha aí! Toda sexta-feira pela manhã. Que beleza! Ou seja, não tem nada de novo, na verdade. A gente tá reciclando o que a gente já fez. Mas com a parada do visual. Exatamente. Então você vai pegar aqueles melhores momentos, aquele momento que é o ápice do Nerdcast e botar ele com uma animação, com, né, uma outra roupagem, exatamente, por assim dizer. É bom pra você apresentar também, né, Nerdcast? É, você quer... fã que está aqui, que gosta dos melhores momentos, o Nerdcast Stories nada mais é do que a celebração dos melhores momentos do Nerdcast toda semana. Então é tipo um vale a pena ver de novo. Exato. Afinal, 11 anos de história, rapaz. Tem muita coisa pra animar aí. Tem programa pra uma vida inteira. Exatamente. Então ele é semanal, toda sexta-feira. Hoje já está lá, enquanto você ouve esse Olha maravilhoso Nerdcast. Só. Já tem um Nerdcast Stories, episódio piloto, no ar. No canal do YouTube do Jovem Nerd. Isso, exatamente. Então sexta-feira, que era um dia carente de publicações em vídeo, não é mais. Salva de palmas! Olha aí, parabéns a todos os envolvidos, muito bom! Então é isso, né? Você sabe, assista, compartilha, assina o canal. Agora a gente vai fazer aquele pupurri de informações pra mostrar como o Nerdcast é foda, é isso? Exatamente. Tá esfregada, cagada de regra. Não, pô, 11 anos, olha só. Tamanho total de Nerdcast disponíveis para download, 87 GB. Nossa, cara. Se você tiver internet 15 MB, você leva 14 horas pra fazer o download de todo o Nerdcast. E, na verdade, nós estamos no episódio 550, mas vocês sabem que a gente tem sempre mais Nerdcast do que esse agora, número. Agora, com as séries paralelas, mais ainda. Então, o nosso Nerdcast 550 marca os 602 Nerdcasts. Isso, a gente tem 560 Nerdcasts, porque a gente fez alguns episódios A e B e tal, que numa época. Tinha o mesmo número. Tem teasers do 549. É, exato. Além disso, a gente teve 24 Nerdcast empreendedor. Olha só! 11 Nerdtechs. Olha aí! E 3 Hallowcasts. Muito bom! É muito. E esse ano tem Nerdtech de novo, renovado, segunda temporada. Olha! E Nerdcast Empreendedor, terceira temporada. Olha só, Azaghal, que excelente. Todos os Nerdcasts somados dão um total de 783 horas, 39 minutos e 26 segundos de duração. Meu Deus! Isso em dias são 32 dias. 15 horas e 26 segundos. Você tem mais de um mês, nossa, de Nerdcast non-stop. Cara, é muita coisa. E olha só que a gente sempre ouve histórias de novos fãs que se apaixonam pelo Nerdcast e falam assim, vou escutar desde o início. E sempre, durante esses 11 anos, sempre rolou isso. Cada ano que passa, o cara tem mais horas pra dedicar aí pro Nerdcast. Caraca, cara, é muita coisa. Olha outra informação interessante. Agora a gente tem um aplicativo do Jovem Nerd, se você já tiver. É verdade. Você já está ouvindo esse programa antes dos demais. Sim. No aplicativo, o usuário pode favoritar os seus Nerdcasts preferidos. Exato. Então a gente sabe quais são os mais favoritados. Olha, muito bom. É uma feature nova. É uma feature nova. Então nosso top 10 de Nerdcasts favoritos nos aplicativos para Android e iOS. Uh-huh. Sorry, Windows Phone. São, em décimo lugar, Falando Mal do WhatsApp. Olha aí. Em nono lugar, Stranger Things, o sucesso do passado. Muito bom. Oitavo lugar, Game of Thrones, Vingança, episódio 523. Olha aí, muito bom. Em sétimo lugar, especial de RPG, o Duke, a Rosa e o Beholder. Foi o segundo. Sexto lugar, aí daqui pra frente é só especial de RPG, tá? É verdade. Em sexto lugar, especial de RPG, o Corvo, a Piriguete e o Centauro. O terceiro. Em quinto lugar, Cyberpunk 2, o Passageiro do Futuro. Olha aí. Em quarto lugar, RPG, o Bruxo, a Princesa e o Dragão. Primeiríssimo, né, de RPG. Em segundo lugar, Cyberpunk 3, A Estrada para o Inferno. Olha. Em segundo lugar, RPG Cyberpunk 1, O Grande Assalto. E em primeiríssimo lugar, como Nerdcast favorito no aplicativo do Jovem Nerd, RPG Call of Cthulhu 1. O Mistério de William Faraday. Olha aí, rapaz! Impressionante, já, cara! Já chegou ao posto de primeiro lugar em favoritados, cara! Já que estamos falando desse Nerdcast, que tem uma semana de vida e já é o favorito dos usuários do aplicativo, sim, a gente ficou muito feliz com o feedback, nossa, da galera. A gente, nossa, não sabia o que vinha, né? Porque era um sistema novo, outro mestre. Sim, mas um programa novo, com uma dinâmica muito diferente dos anteriores. Mas o pessoal gostou bastante. E que satisfação dá você ter um trabalhão pra fazer um negócio e depois a galera gosta muito, né? É muito, muito... Dinheiro daria mais satisfação, mas... Mas é legal foi legal ver a galera fazendo a vigília, acompanhando. Foi legal. Foi maneiro ver as primeiras pessoas ouvindo, receber os feedbacks pelo Twitter, pelo Facebook. As teorias, várias teorias. A galera ouvindo e se cagando do programa e realmente... E as teorias, né? A galera confabulando o que pode ter acontecido no momento X, no momento Y. Cara, que legal. Fique tranquilo que a gente não vai dar spoiler. É. As artes que a gente tem visto no Twitter, no Instagram, no Facebook, nos fã-clubes do Jovem Nerd, tem as páginas Jovem Nerd, Nerdcast, Balcão de Informação do Inferno. É, muito maneiro. Né? A gente meio que tá acompanhando o que tá acontecendo por lá e tá bem feliz com toda a repercussão. É o produto que a gente mais gosta de fazer, por isso que nós editamos. Né? A gente esse ano contou com a ajuda do Léo... Radiofobia aí do Miro, do Thiago Miro. Isso. Sem eles teria atrasado muito mais. Eles adiantaram muito, muito. Ajudaram muito a gente a achar sons, né? Gravar, inclusive. Gravaram vários sons que a gente não tava conseguindo achar na internet e tal. Então eles foram providenciais. Mas legal, então aguardem o novo episódio desse terror. Quando? Só Deus sabe. Muito bom, muito bom. Olha só. Temas mais acessados. Olha só. Em quinto lugar, cinema. Olha aí. Em quarto lugar, ciência. Muito bom na estética de ciência. Em terceiro lugar, RPG. Em segundo lugar, comportamento cotidiano. Vocês que o Nerdcast engraçaram, a gente grava. E em primeiro lugar, olha aí, Azaghal, Nerdcast de história. É, o público sempre surpreendente, né? Mas não, são temas legais que a gente grava desde sempre. Exato. É interessante ver que, né, é o preferido da galera, né? Muito então, bom. Playlists mais acessadas. Você que usa o aplicativo sabe que nós temos lá várias playlists que nós criamos. Uh-huh. E aqui o top 5 de playlists são Segunda Guerra Mundial em quinto lugar. Olha aí. Videogames no quarto. Melhores Momentos no terceiro. Star Wars no segundo. Olha aí. E Nostalgia Cotidiano no primeiro lugar. Muito bom. Excelente. A gente fez uma compilação dos Nerdcasts mais populares. É, pelo que a galera usa nas buscas, né? Que você é usuário do Nerdcast há muitos anos, sabe que tanto no site quanto no aplicativo, você pode filtrar por temas, né? Sim. Ou por Nerdcasters. Você tem uma chance para adivinhar o primeiro lugar. O mais procurado de todos. O Nerdcaster mais procurado é o... Senhor K. Mas, pô, é claro, agora, rapaz, vai ficar insuportável. Já é chato. Já é, exatamente. Vamos falar da Nerd Store, Azaghal, que é muito importante. A gente vai ter aí a promoção Madafoca, com descontos que podem chegar até 50%. Olha, muito bom! Mas não é disso que a gente quer falar. A promoção Madafoca começa dia 16, você vai lá e compra. Então dia 22, são só 7 dias. É, então fica esperto e vai lá. Mas isso aí não é o foco agora, o foco é outro. A gente quer falar da votação do IBIT. Prêmio IBIT, qual é o nome? Premiação IBIT. Premiação IBIT. O que acontece? O IBIT... Pra quem não sabe, é um site que certifica empresas através de reviews do público. Exato, um certificado de confiança provido por terceiros. Isso. Pelo próprio consumidor. É, o consumidor, quando faz uma compra na Nerd Store, quando utiliza o nosso serviço, vai lá no IBIT e diz, gostei, não gostei, o que seja, né? Exato. E graças a vocês, público maravilhoso que compra na Nerd Store, nós temos uma avaliação fenomenal no IBIT. Exato. E aí o seguinte, só as melhores lojas do mercado de e-commerce concorrem a esse prêmio do IBIT. Isso. Mas, como a gente falou, as lojas não são qualificadas pelo volume de vendas, e sim pela qualidade de produtos vendidos e serviços prestados. Isso. E aí que tá. Nós estamos concorrendo a esse prêmio. Exato. E é uma premiação voltada para as lojas que prestam melhor serviço. Exatamente. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte. A Nerd Store é a única loja na categoria e na faixa dela que está concorrendo. Não tem nenhuma outra loja no nosso segmento, nós somos o único. E não tem nenhuma loja do nosso porte. Nós somos a única. Uhum. Tem um monte de multinacional concorrendo, tem um monte de loja gigante com milhões de pontos de venda. Tem lojas imensas, monstros, uhum, monstros do comércio nacional. Uhum. Todos eles estão lá. Uhum. E a Nerd Store. Olha, então, aí, isso já é um prêmio fodido pra gente. Muito a bom. Nossa lojinha que começou. Que começou num armário, olha, num apartamento, aí, onde a gente embalava as coisas. Olha, e que a gente sempre se preocupou muito com o atendimento ao cliente, atender o cliente da melhor forma, da maneira mais rápida e mais adequada, que recebesse o produto da melhor forma possível, para que não tivesse a frustração de comprar algo online e não chegar como ela esperava que chegasse. A gente realmente se preocupa com isso. Esse é o reflexo. Nós, sem pedir que as pessoas fiquem aí avaliando a gente nunca pediu. Sim. Mas vocês sempre fizeram isso por nós, sem pedir, e a gente agradece. Muito desde bom. Já. É verdade. Todas essas avaliações. Hashtag gratidão. Vai. O que eu tô dizendo é o seguinte. Já é foda a gente tá concorrendo num prêmio com gigantes. Sim, sim, com certeza. Nós somos o Davi nesse mundo de Golias. Esse e-commerce que não tem investidor, que é bootstrap. Sim, sim. Mas que tá no meio desses monstrões aí. Verdade. Só que esse papinho de cheguei até aqui o suficiente é bullshit. Eu quero ganhar essa porra, meu irmão. Eu não quero ficar com esse papinho de chegar até aqui foi suficiente uma honra. Uma honra é um cacete. Eu tô aqui e agora eu quero ganhar. E aí a gente vai chamar o Nerd Power pra fazer a diferença, meu irmão. Então, você que já foi consumidor da Nerd Store, você que vai consumir na Nerd Store, vai lá e vota na Nerd Store pra premiação do IBIT, porque a gente quer ganhar, quer ser a melhor loja de atendimento no Brasil. Olha aí, Azaghal, gostei de ver. Olha só, o endereço é ibit.com.br, lembrando, é IBIT, né? A letra E, né? IBIT.com. A letra é E, na verdade, letra, né? É o carioca. É o carioca, exatamente. A letra E, ibit.com.br/prêmio. BIT é B-I-T. B-I-T, exatamente. Não é... Exato. Exatamente. Vou repetir. ebit.com.br/prêmio-ebit/lojas-mais-querida. Parabéns por esse... Um super... Esse URL de merda. Parabéns por esse URL de merda. É um quest. Se o cara conseguir digitar o URL, já ganhou. É, mas tem um link aí no post. Tem um link no post. No aplicativo você clica e vai direto pra lá. Só até 31 de janeiro, rapaz. Ou seja, tem aí meio mês pra gente ganhar essa parada. É, rapaz. Pra botar esses monstrão tudo dentro da jaula de novo. Porque a Nerd Store tá saindo! Nerd Store, porra! Comeu pra caralho! Isso. Então é isso, nerds. Muito, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, pelo feedback, pelos elogios, por todas as vezes que vocês encontram a gente e vêm com o maior carinho abraçar, tirar foto, aquela coisa. A gente sempre, sempre fica feliz de encontrar fãs do nosso trabalho, porque não é pela beleza. A gente sabe disso, só pode ser pelo trabalho. Obrigado por 11 anos dessa parceria, dessa amizade virtual que nós temos, de participar de nossas conversas, né? E é nesse momento feliz, de alegria, né, que a gente vai anunciar que este é o último Nerdcast. Sim, Vamos para os melhores momentos dos últimos 50 Nerdcasts. O inglês deles é muito difícil entender. Eu não entendo nada. Porque o Japão. Porque é a forma deles falarem, né? Tipo, Brasil, quando eles perguntavam de onde você é, a gente, Brasil. Ale, Burajiro. Brasil é Burajiro. Burajiro. Porque não existe duas consoantes juntas. É uma loucura. Não existe bra, é bura. É. Né? Então, então, todas as palavras que eles vão falar em inglês, eles falam, né, com essa mecânica, né? É. Então, eu lembro que eu tava lá no... Não, o Jovem Nerd, ele entrou na loucura de querer falar que nem os japoneses pra ser entendido. Ele fazia sotaque de japonês. Eu tentei uma vez só. Não. Uma vez não. O tempo todo, você é maluco. Ele falava inglês assim, botando as vogais. Brasil. É porque eu falava o nome em inglês e os caras não entendiam. É bem ridículo isso. Falar Burajiro. Era assim. Fala aí como é que você falava. Era assim. Então, fala aí como você... Vou pegar o elevador. Fala aí. We want to go to Burajiro. Burajiro. É a mesma lógica do americano que chega na França e começa a gritar, falando lentamente, gritando em inglês, porque ele acha que o francês vai entender, né? É você chegar lá e falar um inglês tosco, falando como se fosse um japonês louco. Porra, mas, caralho. Ele tava muito louco. Eu acho que chega a ser ofensivo, sabe? Não, mas... Depois eu parei. É ofensivo. É que nem o cara ia pra Bahia começar a falar, ô, meu rei, fazer sotaque, sabe? É, você descer do avião e falar, oxi, calor. Ah, porque então chegava no táxi e falava assim, want to go to Skaraituri. Que é muito caro. Skaraituri. A sorte é que o Japão não é o Japão do Kill Bill, onde todo mundo anda com a espada do lado. Senão, o Jovem Nerd ia vir só aquele ventinho, o cabelo dele ia fazer assim, vuf. E aí ele ia ficar, continuar vivo, só que a cabeça já tava separada do corpo, mas, sabe? Foi um teste só pra melado. Vocês entendiam. Caraca, cara, que ofensivo. Ia descer um melado assim pelo pescoço? Esse teste, cara, tu não fez em Dubai, tu não ficou fazendo sotaque de árabe, né? Não, mas era só um teste, mas eles entendiam. Pois é, não, eles não entenderam, certamente não, alguns entenderam. Ficaram putos e teve sorte, porque eles são muito educados, basicamente. Porque, cara, olha só, teve um dia que no quarto do hotel eu fui pedir um bolinho de arroz lá, no serviço de quarto. Aí eu falei assim, olha, eu quero, e o nome do bolinho de arroz no menu era Grilled Rice Ball, ok? Aí eu falei, quero um Grilled Rice Ball. Aí o cara começou a falar, Gurirudu Urice Bors. Aí o quê? Eu não tava entendendo. Aí de repente ele fala assim, Gurirudu Urice Bors. Aí o que que é isso? Aí depois, cara, ele tá repetindo, ele tá confirmando que é isso que eu pedi. E aí eu achei que eu era o... Ah, eu saquei qual é que eles falam. Cara, mas assim, o Jovem Nerd, ele só falava assim. Não, pá, depois tempo eu parei. Inteiro. Não, o tempo inteiro. Eu parei. Mas você só vê nos vídeos, cara. Não, não parou, você falava... E o Azaghal é pior. Enquanto um falava inglês ajaponesado, sei lá, louco, o Azaghal achou que no Japão tinha que ser mega submisso. Então, ele já ia falar com a pessoa se curvando, sabe? Todo curvandinho. Eu tava sendo educado. Todo submissinho. Eu tava sendo educado, cara. Ele já chegava. Tipo... Eu chegava e falava, konnichiwa. Eu sabia falar quatro coisas. Konnichiwa, arigato, sunimasen. Sunimasen. E Koebi e Watashi Tomodachi. Caralho. Não consegui, não consegui usar em lugar nenhum. Camarão, você é meu amiguinho. mas é que os saxões tinham cães de guerra. E eles soltavam os cães pra desestabilizar as paredes de escudo. Aí eles soltam as cadelas estão todas no cio, os cachorros vão pra cima das cadelas pra comer as cadelas. E nego acha que aquilo lá é algum tipo de mágica. Uma magia, verdade. É o Merlin que fez aquilo, né? Puta, é. Magia. É. Não, a cachorrada, né, que fizeram, né? Essas músicas infantis dos anos 80, puta que pariu. Tinha música que o cara falava, eles era o Balão Mágico que... Balão que, Mágico. Trem da Alegria, que declarava amor à Xuxa. Trem da Alegria. O cara, era o Trem da Alegria. Juninho Bill pra o Juninho Bill, Juninho Bill. Acordo contente quando sonho com a Xuxa. É, isso aí. E brinda é. Como quiser. Não, mas é, fala mais da letra. Brinda como quiser, né? É isso aí, não, ó. Não, isso aí. Tucano, tem uma letra que ele fala, você é a culpada do meu banho demorado. É verdade. Caraca! É verdade, caraca, é verdade. Caraca, essa eu não lembro. Isso, na verdade, sai da boca do Juninho Bill, mas isso são palavras de Sullivan embaçadas. É claro, é claro. Maldito. Os malditos. Malditos. Esses caras fizeram milhões de Sullivan embaçadas. Sim, sim. Milhões. Só na putaria das músicas infantis. Olha só. Na putaria das músicas infantis. Não, mas eles faziam música pra adulto também. Eles faziam música só pra adulto. Só que algumas eles davam na mão do Trem da Alegria. E da Xuxa, né? Xuxa é. Olha só, Voo de Táxi é uma música francesa, né? É, e tradução do Biafra. Mas isso é o normal do Brasil. Voo de Táxi, olha só. O Brasil traduz todas... Até hoje, a gente tá assim de bobeira, escutando rádio, e toca uma música em inglês. Você não acredita que essa música não era brasileira. É. Mas olha só. Mas no banho foi só me tocar. Foi só me tocar. Que isso, no Voo de Táxi? De repente... É. Lembrei do seu olhar. Caraca, what? Isso me toca. Caraca. Mas no banho. Mas no banho. Nós temos um grupo de WhatsApp do condomínio. Ah, vai tomar no cu também. Você não tem porra nenhuma pra fazer isso. A vida tá boa, né? Não, mas é uma história, toda uma história. Então, a gente já contou essa história. Inclusive o síndico escuta o Nerdcast. Sério? Muito cuidado. O novo síndico, que teve um Game of Thrones lá. Thales, já... querido Thales, tamo junto. Esse é o síndico gente boa. Ah, é o seguinte, a gente tinha o velho síndico, que era um dominador do caralho lá no condomínio, certo? Esse era o filho da puta. Era, não fazia nada, era o síndico aí que proibiu a internet do Sr. K, proibiu o gás no prédio do Tucano, esse síndico. Esse tipo de síndico. Era essa ditadura no meu prédio, né? O síndico era um velho que esculachava todo mundo, tinha lá os seus pequenos poderes, mandava os porteiros ir no mercado pra ele, mas ninguém podia andar com o cachorro que na maldito. Garagem, era um desgraçado. Aí o que acontece? Toda eleição, esse síndico, toda uma recapitulada, porque são 500 netcast, talvez você não tenha ouvido, Tom. Toda eleição, esse maldito vinha com um bolo gigante de procurações e ele se reelegia sempre. Ele socava esse tijolo de procurações e elas sempre davam o quórum é necessário pra ele ser eleito. Porque ele tinha muito mais procuração do que normalmente tinha gente na reunião. As pessoas já estavam extremamente desmotivadas, já não ia quase ninguém. Acontecia isso aqui também. Exato. Aí o que acontece? Nessa última eleição, teve um Game of Thrones. Começou a eleição, começou o pessoal a votar e tal. No dia da eleição, foi engraçado isso. No dia da eleição, o síndico veio falar comigo. Ele nunca fala, nunca. Mas no dia... Ele só fala se for pra esculachar. Aí no dia da eleição, ele tava lá na portaria. Passou o dia inteiro na portaria ele. Aí ele chegou e perguntou assim, você tá com o condomínio em dia? Você tá com o condomínio em dia? Tá com o condomínio em dia. Eu falei, tô pagando tudo em dia certinho. Mesmo tendo que pegar o boleto aqui na portaria, o que eu acho uma merda, e não poder botar em débito em conta, eu tô pagando essa merda em dia. Falei pra ele. Agora tem boleto, inclusive. Antigamente não tinha. Antigamente era uma folha de A4. Entenda que essa pergunta dele é a forma dele dizer, oi, tudo bem? É. Nesse dia você devia estar com a paciência foda. Porque o padrão normal seria, vai tomar no seu cu, vai. E continua andando, né? Não, mas é porque eu senti alguma parada. Olha só, ele falou assim, tá com o domínio em dia? Aí eu falei, tô com o domínio em dia sim. Ele vai votar hoje? Aí eu, vou votar. Eu nunca vou, né, essas porra de reunião, nunca vou. Aí ele vai votar hoje? Eu vou votar. Posso contar com o teu voto? Olha que energia. Que campanha. Aí, ó, pode. Pode contar, 7:30 eu tô aí. Entrei no elevador, abri a porta de casa e falei: Andréia, você tem que ir na reunião hoje, que hoje esse síndico vai cair. Tô sentindo isso, ele tá muito preocupado com essa eleição. Tá fazendo boca de urna na portaria do prédio e eu não podia ir porque a gente tinha uma gravação e não ia dar. E eu falei: caralho, você não pode deixar de ir, você não pode deixar de votar. O cara, ele até fui ver se eu tinha pago o condomínio mesmo, que eu atraso direto. Mas tava tudo certo, tudo regularizado. E aí, a portuguesa foi pra reunião. Chegou na hora, a mesma coisa de sempre, né? Ele puxa aquele tijolo de procuração amarelada já, cheia de furo de traça. Pô! Sobe aquela poeira. Tá aqui, sou síndico de novo, seus merdas arrumados. Aí surgiu um velhão lá de trás e falou assim: aí, essa merda não vale nada. Olha, não. A procuração tem que ter não sei quanto tempo e essas procurações não valem mais nada e tem que estar no cartão. Botou um Tecnobubble lá e anulou as procurações do cara, eles pegaram fogo na frente do cara assim. Aí o síndico falou: eu não quero ser mais síndico também. Caraca, eu tô bom. Aí eu indico a fulana pra ser minha síndica no meu lugar. Quem vota na fulana? Aí só a velhota Rádio Patrulha, que fica na portaria tomando conta da vida de todo mundo, votou na indicada do ex-síndico. Aí o resto da galera toda aproveitou esse momento glorioso e votou no cara novo. Ah, ele tinha um concorrente, então? Tinha um concorrente. Sempre tem um cara aí, um cara novo que quer fazer alguma coisa. Ele acabou de mudar, tá na maior vontade, já teve isso várias vezes. Só que ele antigamente era sempre barrado pela parede de procurações. É. Só que essa parede de procurações, ela foi anulada. Foi tipo um jogo de cartas, sabe? Magic. De card, né? Magic. Foi o Magic. O cara jogou o Annulation Procuration, saca? Olá, queridos nerds. Meu nome é Cíntia, sou designer de Londrina, formada em design de moda pela UEL e trabalho numa estamparia fazendo as artes. Vira expor minha história a milhões de nerds ouvintes. Tenho quase 23 anos e me encontro numa situação crítica. Namorei apenas uma vez. E foi no ano passado, aos 22. E nem sei se conta como namoro, porque durou um mês e meio. E sequer deu tempo pra dizer, eu te amo. É, coitadinha. Mas enfim, sou japonesa, tenho 1,58, uso óculos, 4 graus miopia, que belezinha. 44 quilos, sempre fui um pouco nerd. Nossa, que magrinha! Já gostei bastante de anime e mangá. Hoje em dia estou mais desligada dessa área. Amo ler fantasia, ficção e utopias, escrever, jogar. Desde MMO, jogos de plataforma e jogos mais complexos, tipo Skyrim. O que é MMO? Não faço a mínima ideia. Mamãe, me ajuda! Me ajuda! E desenho razoavelmente bem. É tipo World of Warcraft. Ah, tá. Achei que era a ver com MMA, alguma coisa. MMO! É tipo MMA, só que com O. Eu tinha um porquê quando eu era criança. Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu estudava numa escolinha, né? Tava no pré, sei lá, prézinho, jardim, alguma coisa assim. Aí, era bem pequeno, não sabia nem amarrar o sapato ainda, eu me lembro disso. Tinha um amigo meu que amarrava o sapato pra mim. Passava avião, as crianças, na hora do recreio, ficavam dando tchau pro avião. Uhum. E eu ficava, sério, maluco, brother. Que eu falava, parem de dar tchau! Eles não estão nos vendo! E as crianças dando tchau e nem ouvindo que eu tava gritando, tá ligado? Eu, para! Eles não conseguem nos ver! Eu ficava, cara, ficava muito mal, cara. Ficava sério, deprimido. Pô, admirável, mas... o uso correto do vernáculo. Para uma criança que não sabia amarrar o sapato. Mas pra a Gal bem treinado pra receber conta de restaurante. Eu me abalo. Pode ser a conta que for, meu irmão. Olha que eu já peguei conta. Eu já peguei conta dos Estados Unidos que hoje seria incalculável. O dólar como tá hoje, seria algo absurdo, absurdo. Aí, assim. Chega a conta. 50 dólares, né? Não, puta. Chega a conta, meu. Ele, 50 dólares, um milhão de reais. Eu nunca sei o que esperar, porque ele não faz. Ele é mó poker face foda, cara. Ele não se abala. É, jogadores de poker treinam pra não fazer cara nenhuma. Aí né? Quando eu pego a conta, puta que pariu, cara. Não consigo, mas ele não. Ele quando a gente foi na... Momento babaca. Quando a gente tava lá em Veneza, com o Paulo Coelho, né? Aí, nossa, o Paulo Coelho falou assim, vamos tomar um café amanhã, vocês pagam um café? Aí eu falo, pago. Porra, foda-se, né? Você é o Paulo Coelho, eu pago o café. Aí, beleza. Aí a gente foi lá na Praça São Marcos, lugar mais caro do mundo. Uhum. E aí ele escolheu o café mais caro do mundo. Do mundo. Qual café ali é o café mais caro do mundo? Qualquer. Aí a gente... Mas assim, pô, foda-se, né, cara? Eu fui na festa do Giuseppe, o cara me ajudou, claro, me proporcionou isso. Então tá tudo certo, tá? Vambora tomar café. Aí, só que assim, o Paulo Coelho tem um entourage, né? Óbvio. Que orbita. Uma galera. É, não é só ele sempre, né? Mas tá tudo certo. Aí, fomos lá, 10 pessoas, tomamos o café, escutamos os violinos na Praça São Marcos, maravilhosos. Nossa, para babaca. Puta que pariu. Eu posso fazer, o cara que escolheu o café. É verdade. Tinha violino. Tinha mesmo. E aí ele, então vamos jantar de noite. Eu, beleza, tá ótimo, obrigado. Pode deixar aqui tudo certo aqui. Aí o garçom trouxe a conta, eu peguei. Abri, e aí eu comecei a botar as notas de 50 lá. 50. Aí eu botei uma, duas, três, quatro. Fechei e já ainda foi o garçom à portuguesa. Não. Tá maluco? Eu falei, não, tá certo. Não. Aí ela começou a puxar aquele livrinho de contas, sabe qual é? Na minha mão. E eu falei, caralho, o Paulo Coelho deve estar vendo isso, a gente, os barraqueiros. Relaxa. Ela, quanto deu? Eu falei, deu 200 pila. Ela, o quê? 200 euros de café? Eu falei, não, o café foi só 60, agora o violino ali foi 140. Puto, com o ver artístico, era, puto, era sinistro, meu. Cara, foi uma paulada, mas eu consegui manter a classe. Ele pagou a janta depois, deu tudo certo. É, deu tudo certo, foi tudo legal. Aí a gente foi comer doce, só que já era hora do jantar. E aí a gente não sabia onde a gente ia jantar. E aí a gente ficou um tempão andando, igual uns mendigos andando pela cidade, sabe? Andando de um lado pro outro, assim, tipo, igual uns andarilhos, de um monte de roupa, né? Porque a gente não tem roupa de frio direito. Eu tenho, que porra é essa? Mas tá todo mundo de gorro, a gente não tá habituado, tá? Todo mundo de gorro, luva, andando pelo frio. Prazer, roupa de frio, Guga. É isso, roupa de frio é luva, não, gorro. Não, mas a gente tava cobrindo a cara, tava um inferno mesmo. Aquele frio lá é cruel. Entrava no metrô pra se esquentar. A gente tava mendiguinho. Chama um latão de lixo pegando fogo. Não podia ver uma Starbucks. Tinha um mendigo no chão lá com a fogueirinha, a gente ficou meio pertinho, lembra? Foi se aproximando. Deitou do lado do mendigo e puxou o jornal, né? Parar no Starbucks pra comprar um chocolate quente superfaturado, nem fudendo, né? Não, eu queria o tempo inteiro, mas... Não, o Guga queria o tempo todo. Eu falei, não, Guga, eu não vou comer no Starbucks que tem toda a esquina. Vamos, negócio mais marcante. Mas eu não queria comer, eu só queria comprar algo quente pra segurar ele nas mãos. E a gente não deixou. A gente passou o dia inteiro caminhando na rua. Quando era umas 2 da tarde, logo no começo desse dia inteiro, a gente viu um restaurantezinho ali chamado Dr. Jekyll Mr. Hyde. Temático. Um temático de terror e tal. Aí depois que tudo isso aconteceu, na hora do jantar, o Dave, não, eu tenho uma ideia. Aí o Dave foi encaminhando a gente sorrateiramente pra ir nesse restaurante, que era o que ele queria ir. É, ele tava doido pra ir nesse restaurante. Pô, tinha um cavalo de esqueleto na fachada, eu achei maneiro. Não, foi maneiro. Não foi, era uma merda, mas... Era uma merda. E aí a gente foi nesse restaurante, que era uma loucura. Era uma loucura, porque assim... O dono do restaurante é um cara, provavelmente é um cara que... Ator de teatro infantil, sabe qual é? Aquele ator que não deu certo. É, e provavelmente o sonho da vida dele era ter esse restaurante. Aí ele fica andando pelo salão vestido de um Willy Wonka... Willy Wonka zumbi, sei lá. E foi engraçado, porque... A gente entrou no restaurante. Tinha esse Willy Wonka... do inferno. E a gente todo se olhou assim, cara, que porra é essa? E o Google falou assim, eu espero que seja só um cliente. Porque veio um cara e falou assim, tipo, eu sou o mordomo, e levou a gente pra mesa. E aí quando a gente tava chegando na mesa, e outro restaurante assim, cabia 3 mesas e tinha 10 mesas, então ficava todo mundo meio socado, assim, sabe? Era muito apertado. Tinha que se levantar pra outra pessoa passar e tal. Só que assim, tava cheio de mesa, mas o restaurante é vazio, eles podiam eliminar umas 2 mesas ali. Umas 10, eu acho. É. E aí o Willy Wonka zumbi de inferno, ele fica pulando em cima das mesas. Aí ele senta com a gente, aí começa a puxar papo. Qual é o nome desse restaurante? Jekyll and Hyde. Caralho, eu vou nessa merda. Eu detesto esse tipo de restaurante temático que as pessoas interagem com você. Esse restaurante, era uma, na real, ele era uma franquia de restaurante temático, só que ele tá falindo. Esse é o último. Só tem um. Por que será, é né? Falido. Porque você percebia assim, tipo, que o cara, o Willy Wonka, ele fazia tudo. Assim, tipo, na hora que a gente pediu a comida, ele desapareceu. Entendeu? E aí, quando a comida volta, ele aparece de novo. Ele cozinhava, ele era um Willy Wonka zumbi. E aí tinha umas paradas na parede, tipo, tinha uma múmia numa parede, uma esfinge na outra, um lobisomem, a cabeça de um lobisomem. E aí, volta e meia, uma dessas paradas falava. É a parte temática, entendeu? É, eles mexiam. Então, acendia a luz, aí a esfinge começava a falar. E você reconhecia a voz do Willy Wonka. Era a voz dele. Puta merda. Ele nem conseguia mudar a voz direito. Ele ficou, oh, eu sou a esfinge. Ei, você, Gu. Seja mais legal que o Willy Wonka, sei lá quem aí, aí o Willy Wonka chegava na do box, ele encarnou com a do box. Ah, encarnou. Só que assim, ele queria ficar falando pra ser engraçado, mas ele não tinha assunto. Ele não sabia criar um assunto. Então ele ficava, tudo bem com você? Aí ela falava, tudo bem. Aí ele ficava, interesting. Mas, defina bem. Você está bem, muito bem, ou você está bem? Tipo, ele ficava tentando enrolar isso. E dava pena, sabe? A gente ficava com pena de puto. Coitado, cara. Vamos falar alguma coisa aqui pra ele. E ele não tinha uns dentes, faltava dente, era meio bizarro isso. Caralho, não, gente. Tô muito fora desse restaurante. Cara, dava muita possibilidade de eu aceitar uma porra dessa. E mano, a comida era bem morada. Era uma merda. A comida era muito ruim, cara. Porque o Willy Wonka faz com pressa, né? Porque ele tem que ser a múmia, tem que ser o Willy Wonka. A comida era muito ruim, cara. Então, foi nesse restaurante que aconteceu aquela parada bizarra. Que eu tava lá e aí eu pedi pro garçom, sei lá, ketchup, alguma coisa assim, pro Mac, pro mordomo, e ele falou: tá tudo bem, você precisa de mais alguma coisa? Você quer que eu mastigue pra você? Eu falei, o quê? Ele, você quer que eu mastigue pra você e te alimente como um pássaro? Jesus! Não, por favor. Mas ele falou isso sério. Ele falou sério. Ele parecia o Hans Landa. Ele parecia um pouco o Hans Landa do Bastardos Inglórios. Ele falou sério: você quer que eu pré-mastigue e alimente você com um pássaro? E te alimente como... E eu falei: não, obrigado. Não, tem que. Feed you like a bird. Yeah. Do you want I pre-chew you and feed you like a bird? What? No, thank you. Engraçado que o David não riu assim. Ele também respondeu sério. Ele falou, no, thank you. O climão. Me ficou, muito surpresa, cara. Os parques da Disney são meio standard, né? Eles são todos muito parecidos, mas tem os mesmos tipos de atrações, só que lá, por exemplo, a montanha-russa Space Mountain, como chama? Montanha-russa espacial, uhum. Em Orlando é um futuro do passado, uhum. Meio Star Trek, meio esquisito, que eles tinham que transformar... É, mas acabou ficando, né? É, mas eles tinham que transformar aquilo numa atração do Star Wars, cara. É perfeito, é só mudar aquela, aquele cenário escroto pro Star Wars, que é praticamente a mesma coisa. Exato. E já está, assim, em dois lugares do mundo, você sabe, né? Já tá assim na Disneylândia, lá original na Califórnia, e agora eu acabei de ir na versão de Hong Kong e eles fizeram exatamente isso. Porra. Sério? Sensacional. Chama Hyperspace Mountain. Aê, caraca! Era isso que eu queria! Era isso que eu tô falando, meu pão! Eles estão me bicampeando, esses filha da puta! E vem me dar a porra do cargo de Imagineer, eles ficam roubando a mesa. Eu não vou falar mais nada. Não fala, eu falei isso. Eu falei isso quando a gente esteve lá a última vez. É, falei, mano. Chega. Falei alto assim, chega. Transforma essa merda na montanha-russa Star Wars. Aí eles captaram sua voz e fizeram. Tem um túnel que você passa que fica iluminado. Eu falei, aqui é o hiperespaço. É tão simples. Por que vocês não fazem? Fizeram. Olha aí. Tô. Eles fizeram exatamente isso, tá? Caralho, não nada, cara. Você tá dando ideia de graça aí. Eu sou o Imagineer, pronto. É isso que eu tô falando. Eu sou o Imagineer, pronto. Vou chegar lá cuspindo ideias maravilhosas que estão sendo usadas. Caraca, eu tô me sentindo muito usado agora. Roma foi até eles, digamos assim, né? Os ibéricos, os celtas no geral, né? Os gauleses, os lusitanos, os essenos, os trácios e os grupos que foram até Roma, digamos assim, né? Que são, em sua maioria, povos germânicos, mas também povos do leste, como os hunos e os vândalos, né? Vândalos, inclusive, vão originar o termo atual da palavra vândalo. Embora o vândalo seja germânico também, né? Eles vêm do que hoje, mais ou menos, é a Polônia. Aí depois eles eles foram migrando ali para a região do norte da ex-Iugoslávia e aí entraram na Itália. Então, os vândalos é uma tribo bárbara que também acabou se tornando, né, um termo pejorativo por causa dessa relação que se tinha com os caras, é isso? Os hunos eram italianos, né? Não, os hunos, né? Os hunos, eles vêm do Mar Cáspio. Ah, não, eles... achei que foi a Fiat que faz. Ai, ai, caralho! Jesus! Ninguém viu essa. Essa ele tem que... ele tem que levar essa. Foi furtiva. Foi furtiva. Foi furtiva. Eles vêm de Turim. Vêm de Turim. É bom deixar bem claro pro ouvinte que eu não fiz a pauta, então é bom que eu faça a pauta dos trocadilhos aqui. Então vamos lá. Em um breve momento, ela tinha mostrado uma foto minha para uma das amigas dela. Que? É que o Érico, uma das amigas dela, havia se interessado por mim e disse que eu era interessante e que conversaria comigo para ver se me animava. Foi em um simples oi. Essa frase já tem 3 parágrafos. Foi em um simples oi que tudo começou. Logo, simples estava... oi que tudo começou. Um simples oi que tudo começou. Nossa, da funk, né? Logo, foi num simples oi que tudo começou. Diga-se de passagem, aquela menininha, qual é o nome dela? Liana. A menininha assinou a nego a fazer discurso, maluco. Porra. Your son was butchered at the Red Wedding, Lord Manderley. But you refused the call. You swore allegiance to House Stark, Lord Glover. But in their hour of greatest need, you refused the call. And you, Lord Kerwin, your father was skinned alive by Ramsay Bolton. Still, you refused the call. But House Mormont remembers. The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. I don't care if he's a bastard. Ned Stark's blood runs through his veins. He's my king. From this day until his last day. Foi foda. E eles tinham que gravar essa 7ª temporada agora, amanhã. Porque se deixarem pra gravar, ela vai, daqui a pouco ela tá com 1,80m e perdeu a graça de ser uma menina pequena fazendo. A Maísa do Norte. André, no momento da verdade, você vai ter que contar a piada. Eu espero que seja boa. Não, olha, joga essa expectativa. Tipo Terminator 5, saca? Joga no chão, maluco, que vai... Nossa senhora. Acho que eu vou falar que eu tenho fobia dessa piada, não vou contar porra nenhuma. Vai ser muito ruim, eu já vai. Tô prevendo. Vai, conta. Deixa eu ler a piada primeiro. Meu Deus, ele vai ensaiar. Ele vai ensaiar, exatamente. O cara vai se preparar em frente ao espelho pra contar. Caraca. Na verdade, eu acho que todo mundo conhece essa piada. Eu já conheci essa piada antes, mas vamos lá. Vamos lá. A piada aqui, pela pesquisa, foi a que mais recebeu likes da galera. Exatamente. Em vários países. A melhor piada do mundo. Em várias culturas e línguas diferentes. Vamos ver. Então vamos lá. Tinha 2 caçadores na floresta. Eles estavam lá caçando, andando. Aí um deles para de respirar e cai no chão. Começa a ficar com o olho bugalhado, sem conseguir respirar. E um amigo dele olha e fala assim, meu Deus, acorda, acorda. Ele, tô conseguindo respirar. Ele, vou ligar pra emergência. Ele pega o telefone dele e liga pro 91. Aí a mulher atende e fala assim, qual que é a sua emergência? Ele fala assim, não, a gente tava aqui caçando, meu amigo caiu, ele não tá conseguindo respirar, eu acho que ele tá morto. Aí a mulher vira e fala assim, então calma, calma que eu vou te ajudar. Certifique-se de que ele tá morto. Aí tem aquele silêncio, aí escuta um tiro. Ok, ok, e agora? Piadinha. Caraca, que horror! Piadinha. Piadinha. Eu sabia que ia ser uma merda inacreditável. Vai se ferrar, André. Vai se ferrar que essa piada é mais engraçada. Foi votada a piada mais engraçada dentro de 40 mil piadas. Em 70 países por mais de 2 milhões de pessoas. Ai, caraca. E esta é aquela única pesquisa científica que comprova que todas as outras são certas, né? Não adianta você pode... querer explicar a porra da piada. Quando você explica, ela tira uma foto. A gente pode, então, mudar essa pesquisa e falar que a piada mais engraçada do mundo é a do pato. Pronto. Do pato é boa mesmo. Nesse dia, você tá certo. Mas é o que eu tô falando. Locomia é boy band. Locomia é boy band. Locomia. Eu tô querendo falar só do fenômeno de Locomia popularidade. É mais gay band, né? Do que boy band. Toda boy band é gay band também. Caralho. Locomia, eu me lembro de uma bebida desgraçada. Locomia, que de bola. Aí, Locomia, que de bola. Locomia. Locomia, que de bola. Locomia. Caralho. Vocês viveram em outra década, diferente da minha. Não, Fred, é a mesma década desgraçada. É a mesma década desgraçada. Eu não vi essa porra, não. Não sei se vocês estão falando, não. Ai, ai. Eu tava tentando imaginar isso, eu não sei se eu tô indo longe demais também na imaginação, mas eu fico... Agora tá com medo até de... Provavelmente, provavelmente. Vai na fé, mas provavelmente tá indo longe demais. Não, mas isso não é nenhuma teoria, é só tipo assim, é só imaginar a hipótese. E eu sei que a gente não precisa imaginar isso, porque é só uma série de terror, e é isso. O mundo Upside Down, o mundo invertido lá, é uma versão caótica lá, o Chaos Dimension do mundo real. Sabe o que eu tô pensando aqui? Eu fiquei pensando sobre o Upside Down agora que a gente tá conversando. Será que ele é o mundo inteiro já? Ou será que ele está se expandindo? É, então, eu fico pensando sobre essas coisas, né? Porque começa muito pequeno, né? Com o monstro só, e aí depois que vai vendo e tal. Porque o monstro atua numa área pequena, né? Que eles fazem lá no mapa, né? Ah, ele apareceu aqui, aqui e ali. Então, de repente, esse mundo ainda é só aquela região, onde tá perto do laboratório. Não, é que passando dali, outro Demon Gorgon deu uma mijada na árvore e ele se faz passar. Né? Esses bichos são muito territorialistas. Sabe por que eu pensei nisso? É. Porque, tipo assim, você não tem a cidade estática. Você tem uma cidade que tava viva. Tipo, tem carro na rua. É, então, é aí que eu vou chegar. Entendeu? Uhum, exatamente. Por exemplo, quando eles estão lá no final procurando o Will, e aí eles veem a piscina vazia, onde a Barb foi abduzida pelo monstro, certo? Certo. Eles veem aquela piscina onde ela tava, só que ela tá vazia e toda nojenta, toda suja, aquele negócio de um mundo paralelo. Upside Down, o nome é Upside Down. Upside Down, isso aí. Aí eu fiquei pensando, por que que a piscina está vazia? Que tá de cabeça pra baixo. Gênio. Resolveu. Foi boa. Eu sei que a gente foi nesse restaurante e comemos o Toro, que puta cara, é uma parada inacreditável. Escorreu uma lágrima dos seus olhos. E comeu a enguia lá, o nagi. Ah, enguia. Nossa, tenho fome já. Ah, nossa. Mas... Toma-lhe saque, grita. Toma-lhe saque, que saque. Não tinha um saque ruim. Não tinha, não existe. E aí quando a gente terminou de comer, o cara falou, encerramos, a gente pediu pra repetir, claro, gordo, né? É, claro, né? Mais Toro, mais enguia, o cara ficou todo feliz, o sushi man lá. E aí no final a gente agradeceu, falou que foi maravilhoso e bateu palma pro cara. A gente agradeceu do jeito dos brasileiros, né? Cheio de saquê na cara. Agradecemos, levantando, batendo palma. A gente bateu palma. A gente falou, não, a gente não ficou uhul. A gente não ficou uhul. Bravo! Não. A gente falou bravo, bravo. Bravo a gente falou, bravo a gente falou. Belo, belíssimo também. Mas aí, quando a gente bateu o pau, agradeceu, aí levantou, botou o sapato, foi embora e tal. Quando a gente saiu do restaurante pra pegar o elevador, o chefe veio encontrar a gente lá de fora. Veio. O sushi man, que você vê a gente. E aí ele entregou o cartão dele pessoal, o cartão de visita. É, tipo, tudo com aqueles ideogramas, não dá pra entender nada. Só tinha o nome dele lá. Não, tinha o nome dele. Tinha lá, ideograma também. E aí ele agradeceu, ficou agradecendo, e quando a gente entrou no elevador pra descer, que a porta começou a fechar, Não, antes da gente entrar, ele se curvou. Se curvou, sabe? Como fazer uma reverência, só que ele não voltou. Ele ficou parado, curvado, esperando a porta fechar. E eu pensei... Peraí, curvou da cintura, sabe? Meio corpo. É, isso. Eu achei que tinha 90 dado... graus. 90 graus, eu exatamente. Eu achei que tinha pensado nervo ali, sabe? Ciático, pensou ciático. Robô pifou, e o cara não volta mais. Ele se curvou 90 graus e ficou assim até a porta do elevador fechar. É, ele não levantou. Foi muito... Maneiro. Foi muito maneiro. Não, gente, eu fico meio sem graça. Eu fico, não precisa disso tudo, não. Tá bom, pode ir. Não, mas estava feliz. Você fez o dia do cara. Você fez isso. Significa que de verdade estava tão contente que você não pôde imaginar. Pô, foi um momento bom por ele. Mas vocês foram também no Inakaya? Foram? Ai, a gente adora. Olha, fomos no Inakaya. Foi uma dica maravilhosa do Davi. Aquele que o cara grita. Da gritaria. É muito engraçado. A gritaria é fantástica. É assim, o cara tá na sua frente. E aí vem um outro do lado. Mas assim, tá. Porque tem o cara que cozinha. Esse cara fica no meio. rubaio entre os clientes. É, ele como se fosse um... para dar ideia, é um rubaiata, ou seja... Isso, você pode ver a imagem aí, se você tiver com o aplicativo do Jovem Nerd. Mas não pensamos ao espetinho do gato da esquina de São Paulo, é coisa séria isso. E tem todas as coisas que você poder grilhar na sua frente, porque você está sentado no balcão, e tem dois ou três chefes que estão de joelho, isso. Em frente de uma grilha a carbau, e um carbau muito especial, feito com uma madeira da puta que pariu da Rejal de não sei de onde. É, cedo das coisinhas. E aí, tudo tranquilo. E a parte melhor é que chega a pessoa que atende, você diz, ah, eu gostaria comer essa abobrinha grilhada. O cara escreve que queria abobrinha e de repente, grita, ô gajina, meu lado, com essa barba feia, pediu a abobrinha grilhada. E os três que cozinham, ai, o cara com a barba vá pedir a abobrinha, nós cozinhamos. E todo mundo grita, ai, é fantástico. É assim, é uma gritaria. É muito maneiro, cara. É uma gritaria, e é o máximo, porque a gente não entende nada. Eles devem estar realmente xingando a gente. Esse babaca aqui, que não sabe nem pegar no hashi direito. Ah, não. Não vem com essa, não. Agora eu vou ter que falar. Agora eu vou ter que falar. Em dois restaurantes... A gente foi em dois restaurantes. No primeiro, lá em Kyoto, o garçom falou assim, vocês sabem usar muito bem os hashis, os chopsticks, né? Os pauzinhos. Meu filho, tem muito restaurante japonês no Brasil. Aí a gente, pô, obrigado, bababá, ficamos lisonjeados e tal. Aí, quando a gente foi nesse restaurante do sushi, do Toro, maravilhoso, do cara que se curvou... E tal, ele falou só pra mim. Você manda bem no chopstick. Ele tava te azarando. Não tava, não. Tava, cara, te paquerando ali. Japonês. Tava só na piscadinha. Não tava, não tem isso. Ai, você é bom com os pauzinhos. Não tem isso. Você é japonês? Você mexe bem com o pauzinho. Nossa, como você pega bem no pau. Cara. O cara, não vem com essa. Não vou deixar. Nossa, eu vou me curvar pra você agora. Você sabe manusear pauzinho. Pode, toma, pode aqui vir. O meu cartão. Pode vir com essa. Ficou bom, toma meu cartão. Pode vir com essa chacota. Ficou lá curvadinho e levantou. Pode vir com essa. Pro Azaghal, ele curvou de costas. Pode vir com essa chacota. O tá cara... todo aí, meninão. Samurai do sushi falou, você manda bem. Com manda. Chopsticks. Você é bom no pau, né? É bom no pegar pau. É bom no pegar pau. Azaghal, é bom no pegar pau. Por que alguém opta por torcer pelo Vasco na TV? Eu tenho uma teoria. Eu acho que ninguém opta escolher entre ser torcedor do futuro heptacampeão ou do rei da segunda divisão. É. Só doutrinada, Você herda o time, né? Exatamente. Sim. Porque o pai chega e fala assim, eu não vou me fuder sozinho. Eu vou criar aqui dentro da minha casa um cara pra ficar me tirando o saco toda vez que eu ficar aí pra segunda divisão. Já passei mal, já quase desmaiei, já quase me caguei, já quase me mijei, já rasgou minha calça ao meio. Peraí. Só aquele sketch do Porta, do stand-up, que o cara fica falando que se cagou, não sei. É R$4? Na Você verdade, não... aquele sketch foi o Esteves que escreveu, porque o Gabriel Esteves, ele se caga o tempo todo. Não se caga, mas ele tem vontade de cagar, e volta e meia ele entra no lugar pra cagar e tal. E ele escreveu esse sketch... E esse sketch foi a minha maldição, porque foi um mês depois desse sketch que eu me caguei. De verdade, eu achei que era um peido e não era. Que horror. E aí, foi curiosíssimo, vou contar pra você, nunca contei pra ninguém, já que não tem aqui minha figura, vamos parar. Eu tava fazendo, logo no começo do show, fui soltar um pulzinho, aí falei, nossa, um pulo longo, demorado, bacana. Deu uns 5 minutos, eu falei, eu acho que eu estou suado, não era suor. Ai, é isso mesmo. Mas você tava no palco? No palco, fazendo show, isso no meio do show. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. show. E eu mesmo, estou cagado, como não vou fazer agora? Aí era mecânico, que era o texto sendo feito, e eu pensando, como é que eu vou fazer agora pra limpar minha bunda? E eu falei isso, de repente, a merda está aparecendo pro público, eu não sei. Se vazou, tava... não? Não sei. Então o que eu fiz? Em dado momento, fazendo, no meio de uma fala minha, eu desliguei o microfone e fingi que tinha quebrado. Falei, gente, quebrou aqui, peraí, deixa eu sair pra ver. Eu saí, tinha um banheiro do lado de fora, na coxia. 40 segundos depois, eu já tava de volta no palco limpo. Eu voei, eu saí tirando a calça, arriando a calça, pegando o papel, vendo que merda era essa. Joguei a cueca fora, porque minha cueca estava fechada, e passei mais 40 minutos de show com medo, se eu me cagar agora, fudeu, porque não há cueca pra segurar. Foi desesperador. Ai, foi desesperador. Caraca, que beleza. Eu tô achando que ele tá mentindo para si mesmo, entendeu? Eu acho que ele gosta de galo. Eu acho que o negócio dele é pescoçudo. O galo é mais atirado. Opa! Literalmente. Literalmente. Já deu uma sacada no zumbigo, então depois disso tudo. Quem ele escolhe trocar? Eu acho que. Ele já escolheu, ele só não quer aceitar. Só isso, ele só não quer aceitar, porque ele já escolheu. Porque, e também essa menina, vemos e convenhamos. Ou você escolhe a mim, ou eu não falo mais com você. Ok, aí ele vai e escolhe o galo. E aí? Pica, se fudeu. Escolheu? Escolheu. Então não vai poder parar de falar, vai ter que entubar os dois juntos. Quer dizer, irmão, se foda-se, só 15 anos, gente. Vamos jogar videogame. Vocês fazem, porra. E ele também não sabe se o galo tá afim dele ou se é só um saltador maluco. É, tava com uma coceira no períneo, olhou e falou, vou coçar no umbigo dele. Esse umbiguinho aqui. Vou aproveitar, dar uma coçada aqui no campinho. Ai, caralho. Eu sou muito velho, gente. Vida, meu neto tá passando mal aqui. Meu Deus, caraca, eu sou velho. Você é velho, tá rindo, né? Pera. Velho assunto, vai ser velho assunto aí. Só no umbigo dele. Olha. Fotografia, filma isso. Não, filma isso. Botando no Snapchat. Ai, meu Deus. Ai, caraca, caraca. Caraca, o nome é sério. Foi embora, eu tava com ele. Cara, solta o cara, está no peito. Vou coçar do umbigo. Mas não foi isso que ele fez, cara? Relaxa, o cara tava com um cinto de fivela grande, não sei, pô. Porra, só nariz. Óculos. Eu tô embaçado o óculos. Tem aquele caso clássico, né? De uma empresa de compra de passagem aérea. Passagem, né? Eu não lembrei, eu tava pensando qual, a passagem aérea. Que os caras fazendo essa análise de testar coisas, então eles botavam uma determinada promoção. E as pessoas compravam ou não. Botavam outra promoção, as pessoas compravam ou não. E eles perceberam que, em média, pessoas de Mac compravam mesmo se elas não tivessem promoção. Então eles davam menos promoção pros usuários de Mac. Caraca, que safados! Olha aí! Então isso é aprendizado. Obviamente, se você botar pro usuário de Android, você tem que botar um desconto de 1000%, porque não tem jeito de comprar nada. Mas. Me senti ofendido agora. Mas então, a gente foi lá e a festa ia acontecer no Castelo de Praga. O Jovem Nerd é nosso fio condutor. Porra, alguma hora tem que voltar. Tá foda, não, tá então, foda. A festa ia acontecer no Castelo de Praga. Desculpa, mas a gente não tem nenhuma culpa sobre isso, certo? Não, nenhuma culpa. É uma culpa que é sobre a festa ser no Castelo de Praga? Você é convidado pra uma festa no castelo, né? Todo dia, né? Ah, desculpa, foda-se, né? Foi mal, né? Foda-se. Tudo bem que essa é a segunda festa em castelo que a gente vai. Como é que é, Fred? Desculpe, babinha. Né? Desculpe, babinha. Desculpa, Maricá. Desculpa, Maricá. Foi sem querer. Aí é o seguinte. O Castelo de Praga é o maior castelo do mundo, né? Mas ele não é, mas assim... Porque não é um castelo, é um complexo. É, o que a gente tem que explicar, porque ele não é um castelão gigante, um castelo da Cinderela imenso. Ele é um complexo de vários prédios. É, ele é um complexo de eu tô repetindo, Vini Barbosa. Barbosa fora! Ele é um complexo de vários prédios, fica no alto da colina, aliás, ele vai descendo a colina e tal. É bonito, tem a catedral no meio. Tem a catedral no meio. Foda-se, né? Porque se você vai fazer um complexo de castelo, você não vai fazer no vale, onde quando chove, alaga. Você vai fazer no alto da porra pra ver todos os plebeus se afogando e falando: aqui, ó! Eu quero ver vocês, hein? Óbvio, né? Óbvio. Tu tá Não, eu queria muito ver essas cenas com o Fred. Sabe, no topo do castelo. A janela da torre, né? Na torre. Nego se fudendo, aquela merda toda boiando, burrico nadando pra lá e pra cá, empurrando, vagabundo. Empurrando a charrete, né? A charrete com o barril. Charrete boiando, caralho, vagabundo em cima. Aê! A mata vai acabar, hein? A mata vai acabar, porra! Faz o cordeiro aí, fulana. Se você botar Castelo de Praga no Google, você vai ver uma catedral, mas ele não é essa catedral. A catedral fica no meio do castelo. É, exato. Em volta tem um milhão de prédios. E aí o que acontece? É gigante o lugar. E a festa ia ser em algum lugar lá dentro desse complexo enorme, né? Vale dizer que quando a gente foi convidado, eu não tava levando muita fé em Praga. Que República Tcheca, sabe qual era? Eu não sabia qual era. Minha única referência de República Tcheca é pornô, né? Que isso? Caraca, é verdade. Pornô, pornografia. Grandes talentos de indústria pornô vem da República Tcheca. Não são suecos? Não, Silvicente. Não, o mundo é cheio. Cheio, mas já a República Tcheca tem seus talentos. Eu tava mega traumatizado com a porra da Polônia. Porque a Polônia é o país que saiu do comunismo também, saiu da cortina de ferro, blá, blá, blá, aquele negócio todo. E é terrível a Polônia. Quem parece a Polônia, desculpa, mas é terrível. Não, Varsóvia, Cracóvia é ok. É ok, é cidade velha. Varsóvia que foi toda erigida. Não é ok, gente, não é ok. Então, mas é aí... E aí eu falei, puta, Praga vai ser mais uma Varsóvia, vai ser mais um miséria, mais uma viagem. Tanto que eu tava planejando ficar, tipo, 2 dias em Praga e ralar peito, sabe? A gente tava, vamos pra onde? Vamos pra Áustria, vamos pra... Caralho, ralar peito denota uma idade foda. Denota, denota, é um velhaco. Ainda passa a palma da mão assim no tórax, né? Ralar peito. É, isso aí, vamos que vamos, vai. Vamos. E a gente ficou bem surpreendido com Praga, uma cidade foda. Ah, é lindo, lindo, lindo, lindo. Tô apaixonado. O Nunes, o nosso economista guatemalteco, né? Bruno Nunes, ele já foi a Praga, ele já andou a Europa toda de mochila, né? Aos 25 anos eu já conheci a Europa toda. E ele sempre me disse que Praga é um lugar foda, que eu devo ir a Praga. Deve. É, vocês devem ser a terceira ou quarta as pessoas que me falam a mesma coisa. Praga é foda, vá a Praga. A gente ficou apaixonado. Foda, foda. A gente foda. Foi pra ficar 2 dias, ficou 5. É. Foda, Praga e aí, é foda. Aí é o seguinte, beleza. Recomendo, inclusive, um rolê de Segway. Beleza? Lá vem, maluquinho. Aí o que acontece? A gente vai e a gente chama o Uber tcheco. Aí, a gente chamou o cara e aí o cara não falava inglês, só que aí quando você botava o endereço, puta, era um lugar gigante. Não dá pra chegar de carro no castelo. É. Você chega numa das entradas e depois você tem que andar a pé. Principalmente por conta dos atentados lá de Paris, as seguranças desses lugares todos estão mega reforçadas. Não pode entrar de carro, tem que parar longe, não pode entrar com táxi, essas coisas. Tem duas entradas no castelo, uma por cima e uma por baixo da colina. E a por baixo diz assim, é a entrada das escadarias. Aí o cara chegou na entrada de cima, e tava tudo vazio, nada, tinha ninguém lá, e o cara falou assim, no entrance. Aí a gente, caralho, esse cara é maluco, mas esse era o endereço. Não, que... Ele tentou desovar a gente em cada beco, aí em cada lugar. Aí começou a dar... Eu falei, meu senhor, eu não vou ficar aqui não. Aqui não. Resumindo, a gente saltou na parte de baixo. Na escadaria, o Jovem Nerd escolheu a escadaria, essa que é verdade. Eu não! Eu botei lá em cima, só que o cara não tava entendendo. A gente já tinha desistido. Eu queria voltar lá em cima, o cara não tava entendendo que eu queria voltar lá em cima. Aí ele chegou aqui. This is entrance. Checa. Tcheca na butcheca. Get out! Aí eu, caraca, foda-se, vambora. Toma uma estrela, seu filho da puta. Aí a gente tava aos pés da colina e a gente começou a subir escada. Terno de veludo, de sapato terno, social. E subir escada, e subir escada, e subir escada, e escada, escada. Não, eu morri, sério. E aí, cara, a gente tava morrendo. Chegou, eu olhava e era assim, sabe aquela perspectiva infinita que a escada vai ficando de menininha? Aí ela some nas Kubrick. Estrelas, era isso. Kubrick perspectives. E aí a gente tem que abrir um parênteses aqui pra criar um contexto do que aconteceu nessa escadaria, que é o seguinte. O Azaghal tinha prometido a portuguesa que nunca mais ia tomar refrigerante. Eu não pedi por isso. Ele quis prometer. Bebeu? Você tá bêbado quando você falou isso? Ele tava desesperado. Isso não. Ah, caralho. Tava desesperado é foda, hein? Eu sou uma pessoa desesperada, Fred. Bem, mas sabe quando você bem. Quer prometer que o negócio vai dar merda? Ele, não, eu prometo! Aí ele escolheu a coisa mais difícil pra ele. Uh-huh. Aí eu olhei e falei, sério? Eu não pedi por isso. Agora vou cobrar. Eu não pedi por isso, mas veja bem, vou cobrar. Agora vou cobrar. Agora vou cobrar, tá prometendo. Eu falei, e se não cumprir, demonstra... Que ela vem. Que oh. não me ama! Ih, cara. Ai. Agressão! É, mas quando chegou lá em Praga... O amor já acabou, né? Porque não cumpriu. Não, quando chegou eu lá... Não, nada disso. Nada disso. Não, quando chegou lá em Praga, ele começou... Acabou esse amor. Começou a fazer cara de gato de botas lá. Não. Caraca, que escroto. Que escroto. A gente chegou na praça turística de Praga da Parte Velha. Era uma... Tava rolando uma feirinha de Páscoa. Uhum. Aí tinha uns caras que faziam pedaços de porco na brasa. Isso. Mas uma parada maravilhosa. Meu irmão, uma parada maravilhosa. Caralho, que lugar, né, malandro? Não, inacreditável. Que lugar, né, que lugar. Pedaços suculentos de carne na brasa, assim, de porco. Que era bom mesmo. Era maravilhoso, cara. Isso aí, eu comecei com uma quantidade absurda de carne de porco. Aí eu falei, olha, eu preciso de alguma coisa pra dissolver essa carne de porco toda que tá foda aqui. Me dá um pouco. Um refri ajuda. Não, um refri não ajuda. Falou assim, não. Falou chorando. Chorando. Com aquela bunda arrastando no chão, aquele urso do pica-pau. Aquela bunda, não, mocoquinha. Eu precisava muito, não sei o quê. Eu não falei que precisava muito, eu falei que seria interessante. Não, não falou não. Ficou lá se humilhando. Se humilhou. Aí eu virei e falei, tá bom, toma essa Coca-Cola só hoje pra dissolver essa porcaria toda que tu engoliu. Aí voltando pra escada, com isso em contexto, tá todo mundo morrendo lá. Caramba, não terminou a escada ainda? Não, eu tive que abrir o parênteses. Era gigante, Guga. Era inacreditável. Assim, aconteceu isso tudo. Dá pra entender perfeitamente como esse castelo era seguro, meu irmão. Era impossível chegar lá em cima. E esse tempo todo a gente tá subindo a escada. Vagabundo largava de mão na metade, sacou? Foda-se. Mas não, caralho, deixa essa porra pra lá, foda-se. Vambora pra cá. Foda-se esse castelo. Vai ter vazão, porra. Nenhuma não, volta todo mundo. Vamos tomar lá embaixo. Aí, no meio da parada, todo mundo morrendo. Quanto mais, o que aconteceu? No meio da escadaria, ele olha pra mim com aquela cara de fudido que tava, né? Eu tava na frente, ele tava uns 10 degraus atrás. Aí eu olho pra trás, vambora! Aí ele, eu prometo. Não, falei isso. Prometo que quando voltar para o Brasil, eu vou começar a fazer exercício numa academia. Eu prometo. Eu falei, vou anotar agora. Eu vou anotar agora. Aí eu tava lá na frente. Eu tava lá um pouco mais na frente. E eu só escuto um berro assim. Qual foi o berro? Para de anotar minhas promessas! Eu só ouvi essa frase, entendeu? Mas foi muito alto, sabe? Tipo, o vale inteiro ouviu a parada. As pessoas pegam o cidadão no momento de dificuldade. Mas, por exemplo, quando fala pro cachorro, vamos passear, e o cachorro fica maluco, começa a andar pra tudo quanto é lado e tal, não sei o quê. Isso é pura associação desse som. Ele não compreende o significado. Ele tá associando o passear a esse som que sempre precede, é isso? Não é nada mais profundo que isso. E você quer ver uma coisa pra mostrar que é uma pura associação disso? Senta na sua casa um dia e começa a conversar, sei lá, com o Azaghal e fala assim, Azaghal, vamos passear? Sem olhar pro cachorro. O cachorro vai ficar louco. Ele vai achar que você tá querendo passear com ele. É, com certeza, é verdade. Assim como eles ficam tristes quando a gente dá bronca por causa do tom de voz e não a bronca em si. Uhum. Exatamente. Vira pro cachorro e fala assim, você é a coisa mais fofa do mundo. Ele vai ficar com a carinha. Exatamente, é verdade. Eu eu tive um navio pirata do Playmobil. Ah, não, oh, cara! Muito agora bom. Tu me Caraca. Fez inveja, cara. Navio pirata. Eu tive tudo, cara, menos isso. Isso era o meu sonho de consumo. Eu tinha que escolher uma parada, né? Que você... Tucano é aquele rei, né? Que faltou um item pra completar o tesouro. É o rei da montanha. Foi a parada mais maneira que eu tive de Playmobil. Foi esse navio pirata mesmo. Eu tinha nave espacial, eu tinha o barco da guarda costeira, motorzinho e tudo. Tinha helicóptero da televisão, tinha Forte Apache. Forte Apache era sinistro, né? Era. Tinha helicóptero, tinha avião da guarda costeira. Cara, tinha muita coisa. E o que eu queria era o barco pirata e eu nunca tinha. Talvez se eu tivesse amigos, talvez se eu tivesse Playmobil até hoje, porque eu tinha pseudo amigos que me roubaram 3 caixas de Playmobil. Puta, não, aí não. Amigos mais velhos, sabe qual é? Uhum. Mas ó, os amigos nessa época, eles não só colocavam você em boas, assim, tipo, eles não compartilhavam. Eu lembro que teve uma época no colégio que eu entrei numa vibe meio errada. Vou revelar aqui. Caralho. Se arrependeu já, né? Claro, não me arrependi, vorazmente. Tinha aquela época que tinha os desafios da adolescência, que é tipo 8 pra 11 anos, sei lá. E aí, um camarada meu da escola virou o Diego, o nome dele, foda-se, ele é criminoso. Todo Diego e Thiago no colégio faziam merda. Dave também. Cara, e ele virou, e ele tipo, entrou numa vibe de roubar bagulho da loja americana. Bagulho? Eu nunca soube que a loja vendia bagulho? O lance que era que ele ia e roubava Lego da loja americana. Voltava com caixa e caixa de Lego. Ah, entendi. Caraca, caixa. Roubava bala e já achava que era sinistro. E aí ele virou, cara, um belo dia e, tipo, começou a se gabar pra caralho. Aí eu falei, cara, que merda. Tipo, meio que entrei naquela do paladino e tal. Pô, tá maluco, cara, tá roubando bagulho. Ah, você não faz porque você tem medo, se você não é corajoso, barará, barará. Aí o Chicken McFly. É, exatamente. E aí fui lá eu, mané, roubar um Lego da loja americana, maluco. E aí? Foi aí, vou ser bem honesto. Já no primeiro roubo ele rodou e pro inferno ele foi. A vida do crime tem seu sabor. Olha aí. Goiaba roubada é sempre melhor. Mas eu roubei o Lego, e depois eu fiquei com tanto peso na consciência que eu fui lá e devolvi, cara. Eu botei de novo na prateleira assim. Não, chorou primeiro, né? Se a gente conhece o Didi Braguinha, chorou primeiro. Eu pedi desculpa pra minha mãe. Confessado. O que você tá falando, mano, meu filho? O bom ladrão. Vamos acertar os ponteiros, não? Enquanto que os democratas continuassem no poder, essa tensão ia continuar. A Hitler. Caraca, se for lá, tu falha sinistro, né, mano? Vamos falar sobre os personagens, as pessoas que se vestem de personagens. Primeiro que aquelas roupas são ultra, sabe, são oficiais da Disney, não é Carreta Furacão aquela porra, né? Então tem todo um... Seria fantástico. Seria fantástico. Algum canal desses tinha que fazer isso. Cara, o cara de Carreta Furacão lá dentro, né? Correndo pela Main Street USA. De Mickey, tu acha? De Mickey fofão, são os melhores, né? Caralho. Ai, ai. Fazendo parkour nas paredes das lojas. Que pariu, que merda. Tranquilo. Quantos segundos a Carreta Furacão ia levar pra ser imobilizada pelos agentes disfarçados que ficam ali, a paisana? Caraca, fofo. Meio. Mas a Rainha Elizabeth II aprova aí o nosso querido Charles? Eu acho que não, cara, acho que ela tá morta de desgosto. Eu acho que ela tolera ele, Mas não é, mas essa outra não, essa outra não falava mesmo com ele. Então, usando um termo mais preciso, né, o Eduardo VII, ele era um putanheiro. O relacionamento dele com os pais dele começou a ficar ruim pela história de que ele teria perdido a virgindade com uma prostituta. Quem nunca? E assim, uma prostituta assim, na rua, entendeu? Quem nunca? Sim, mas ele era um príncipe. E o que acontece? Se você fica... Quem nunca? Se você fica... Se isso fosse motivo pra romper a relação com os pais, Mas então, eu tenho uma denúncia pra fazer aqui. Jovem Nerd chorou no filme. Publicou no Instagram a foto dele chorando no filme. É, eu chorei mesmo. Quem tirou Quem tirou essa foto? Exatamente. A gente começou a se perguntar isso no grupo da redação do Jovem Nerd. Quem tirou essa foto? A Melissa botou lá. Nossa, jovem, você se emocionou e tal. Ela recém-contratada, tá na primeira experiência ainda. Ela teve coragem pra caralho, inclusive. Ela botou assim. Você tirou uma selfie sua chorando no cinema? Eu sei que o cara quer denunciar como se fosse um farsante. Né? Mas foi uma farsa, porque não, o cinema já tava vazio, então não foi no momento da emoção. Não. Você falou aqui que chorou na hora que o Vader apareceu. É isso. Como é que a sala de cinema tava vazia? Não. Nas três Star Wars, no México. Se você olhar, a foto tem a foto do chorando e dos créditos. Se você olhar os créditos, tá no finalzinho dos créditos, já tá falando de stand. Então a foto é fake, é só isso não que você é diga. Fake. Você tá chorando na hora da foto? Sacanear, você tirou o selfie chorando, eu quero que você diga isso. Não, presta atenção, eu chorei. Quando eu chorei, não dá pra tirar selfie, eu tô chorando. Tô com a mão na cara, tô saindo lágrima. Você podia ter feito o Snapchat chorando. E aí, o que que eu fiz? Seria verdadeiro. Simulou o choro pra tirar foto. Olha só, eu fiquei sentado curtindo a música dos créditos porque eu tava emocionado pra caralho e tal. Eu tava sozinho lá, eu odeio ver filme sozinho, acho triste, mas eu tava emocionado que o filme conectou com a minha infância, o caralho, todos aqueles motivos que fez quem chorou chorar. Você pediu pro mexicano bater tua foto? Não, caralho. Senhor, sacale la fueto. Depois que eu parei de chorar, estou motivado. Por favor, saca-lhe uma foto de mim para poner em Instagram, nas redes sociais. Eu fiquei sem poder. Eu fiquei curtindo ali com cara de choro, com a mão na boca, os créditos inteiros. E eu comecei a pensar: os créditos inteiros? Fica aí, velho. Ok. Cenor. Porque eu fiquei pensando em mil coisas. E aí, eu pensei assim: porra, cara, eu queria poder. Porque quando eu me empolgo muito com o filme, eu gosto de compartilhar nas redes sociais imediatamente. E aí eu pensei: eu acho que, tipo assim, se eu falar só, não vai ser. Eu queria mostrar pra tudo, compartilhar com todo mundo a emoção que eu tô sentindo. Aí eu acho que eu posso tirar uma foto da minha cara, como tá agora. Aí eu simplesmente peguei o celular, pum, e mantei uma selfie. Com a mão na boca, assim. Cinema. Mas eu já estava com a mão na boca. Sério. Vocês estão querendo fazer parecer que foi falso. A foto, não, o sentimento ali é verdadeiro. É esquisito o cara tirar a foto dele mesmo assim? Não? É esquisito. Mas eu não tô dizendo que eu sou normal. Diz que foi o Pablo que é melhor. Eu contratei Pablo pra me seguir no cinema. Mas olha, essa dramaticidade que a foto passa não era verdadeira. Vocês estão vendo a foto aí? Claro que é. Quem tá no aplicativo do Jovem Nerd tá vendo a foto. Quem não tá, entra no site assim, pra olhar a foto. Você não conseguiria tirar uma foto. Lógico, eu tava tão emocionado. Não, mas eu já tava. Eu tava muito pior. Eu tava muito mais chorão antes, cara. Eu tava chorando mesmo. Você tava antes, o senhor começou a... Então assim? Eu não tava assim, mas eu tava... Todo mundo sabe como é chorar, eu estava chorando de verdade. Ali eu não estava mais chorando, eu estava emocionado, com cara de choro, meu olho estava vermelho porque eu chorei de verdade. Então agora o meme é, você, todo mundo que assistiu Star Wars... quer fazer meme, é isso? O meme é esse, pega a foto, tem dois memes agora. Um é, pega a foto do Jovem Nerd chorando e bota outra imagem do lado. Tira os créditos e bota outra imagem do lado. Como ele foi no México, eu coloquei a foto do Michael Fassbender sem camisa e o Jovem Nerd chorando do lado. Então, o meme é livre. Bota a foto do Jovem Nerd chorando, por que ele tá chorando? Ah, se foda. E tem um outro meme que é, bata uma foto, uma selfie sua chorando no cinema. E a galera, o César da nossa redação mandou, gente, finalmente vi o filme. E aí bota a foto dele segurando a boca da sala de cinema. Caralho, que filha da mais mãe. Mais uma. Que caraca, o sentimento foi verdadeiro. Cara, eu vou te falar, que sujeito. Mas a foto foi uma mentira. Foi uma farsa. Não, porque eu tava assim mesmo, cara. Eu lembro do dia que passou Calígula. Eu lembro, na verdade, dos dois, foram dias marcantes. O dia que passou Calígula, que todo mundo ia pra casa cedo, não tinha mais condicionador no mercado. E na parte 2, cara. Que no dia da parte 2. A parte 2 foi muito sinistro. Todo mundo em casa, todo mundo. Velas aromáticas acesas, tudo pronto. Pipoca já pronta. Pipoca não sei, mas. Ah, tinha também o pipoca seu... não sei, mas popica. Eu sei que em vez do filme veio a tela azul, maluco. Por ordem de não sei quem lá, não vai rolar. Cara, você escutava o grito mental de milhares de jovens adolescentes pelo Brasil. Aquele berro mental de morte. Aquele berro psíquico, sabe qual é? Eu lembro que, cara, depois de, sei lá, uns 20 segundos que a gente ficou olhando aquela tela maluca e não tinha mais Calígula, né? Depois que a gente também limpou o condicionador. Os telefones, telefones, interfones começaram a tocar na cidade inteira. Tá acontecendo. É, cara, foi um dia triste. Foi um dia tenso. Foi um dia triste. Um dia de energia que foi mal direcionada. Tinha o LP, né, do Cassete Planeta, preto com um buraco no meio, lembra? Uhum. Tinha as músicas, a última música era Punheta, o nome da música, era Asterisco. Aí tu ouvia a parada e não tinha, né, a música não existia. Aí o Asterisco tu ia ver lá, aí a censura federal proibiu de tocar a Punheta em todo o território nacional. Se ela já tiver uma predisposição a ter um desequilíbrio, isso pode piorar. Pessoas que têm uma predisposição à depressão também, elas têm uma probabilidade muito maior a tornar um viciado, justamente porque, como o Caio falou, a depressão, ela é um desequilíbrio nessa região, nesse sistema límbico. De novo, aquela parte do nosso cérebro que controla, que a gente não pode dar na cara do chefe quando ele fala alguma coisa, ela não funciona direito. Todo mundo já assistiu aqui aquele filme Um Dia de Fúria? Sim, sim. Um Dia de Fúria é basicamente, o nome do filme tinha que ser assim, desequilíbrio no sistema límbico. Desativação do sistema ainda límbico. Ainda bem que você... Desligamento do sistema límbico. Ainda bem que os cientistas não dão um nome para os piores. Ou então, sistema límbico, 2 pontos. Fui. Então, a gente foi convidado no ano passado pra ir na festa do Paulo Coelho, mais uma vez. Sim. Todo ano. Eu vou dormir. Se eu for convidado pra ir na festa do Paulo Coelho, eu vou dormir. Foda-se. Tchau, até amanhã. É a terceira vez que acontece. É big deal. É um big deal. É legal, a festa seleta. Já virou normal, né? Já virou normal. Caguei. E todo ano ele faz. Rotina, não virou normal porque acabou. Assim, a gente tem uma tradição de encerrar as paradas. Acabou. Passou a mão na bunda do Paulo Coelho. Foi isso. Falou, essa é a última vez. Pá! Não, a festa acabou no geral. A gente participa das coisas, elas tendem a terminar. Quer dizer, a gente nunca tinha ganho o Ibest na vida. Aí ganhamos finalmente o Ibest, foi o último ano do Ibest. A mesma coisa da festa Paulo Coelho. A gente participou essa foi a terceira vez que fomos convidados, né? A gente participou, né, na Itália, onde a gente conheceu o Giuseppe, aquela história toda. Depois a gente participou ano passado de Santiago de Compostela, na Espanha. É. E esse ano fomos convidados para ir na festa de Praga. E aí lá ele anunciou que essa era a última festa, a 30ª festa dele que ele faz. A festa em homenagem a São José. E o ciclo estava completo. Sim, Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que correu pelado na festa para ele chegar à conclusão que não dá para ter mais festa no que vem? Eu não fico até tão tarde. O prêmio de MTV acabou também, né? Depois vocês ganharam. Acabou. A gente tem essa tradição de acabar com as palavras que a gente participa, é verdade. Então, aquele Natal de família chato, se você quiser que acabar com aquela festa, a festa da empresa... Pô, vem pra cá esse ano, malandro. Tinha um amigo oculto da tua família que a gente participou uma vez também, foi o último, né? Foi o último. Porra, bicho, vamos organizar um festão. Eu vou organizar um serviço. Amigo oculto foi o último porque a gente ficou tweetando as maluquices do amigo oculto e deu merda na família. Deu depois. Merda, pode. Por quê? A do Box pediu o DVD do Matrix, e aí deram um DVD virgem Matrix pra ela. Marca Matrix. Matrix. Mas esse não foi o único problema, né? A gente botou lá, tinha Xaxinha, essa história toda. Quem é Xaxinha? Por que Xaxinha? Minha senhora, por que Xaxinha? Não, né? Por que Xaxinha? Gente, é melhor não voltar com esse assunto. O quê? Mas a gente pode organizar um serviço desse. De acabar com as paradas? Last time. Olha aí. Convide a gente que vai ser a última vez. A gente garante. Garantido. bom serviço. Last time. Lança aí o teu. Já tá lançado. Mas assim, não é qualquer um que pode me contratar. Eu não vou virar príncipe de festa de 15 anos, não é isso? É porque 15 anos é uma vez só, né? É assim, você tem que me dar o teu caso, eu vou analisar. Sabe qual é? É tipo Esquadrão Classe A. Eu tenho que ter certeza que esse evento merece morrer. É, exatamente. Exatamente. Eu tenho que estar convicto que não. Eu vou acabar com esse evento, eu vou matar esse evento. É. Mas então, o Paulo Coelho nos convidou e a gente foi com honra, porque é uma... Com honra não, a gente foi pagando. Sim. Com honra. Eita, caralho, acabou? Agora foda-se, né? No ventilador. Não, é. Ele não paga pra... Ele convida as pessoas e não paga pra... Claro, exatamente, mas eu não com honra. Quase eu fui com honra. Nós fomos... Foi com um escudo, um brasão? Fui marchando? Foi uma honra ser convidado, porque é pra poucas pessoas. Ah, pros amigos. Ficamos honrados em ser convidado. Não fui com honra. A honra é vir no convite. Sim, sim. Fui com honra. Botei minha roupa de centurião romano e fui com honra. Não, porra, olha só. Com honra significa de graça. É isso que... Olha só. É. O Paulo Coelho chamou. Vocês têm que ir com pompa e circunstância. Pompa. Eu comprei um terno de veludo, inclusive. Puta, vermelho? Não, aquele vermelho tava muito caro, Fred. Foda-se, caralho. Paulo Coelho, pompa e circunstância, porra. Okay, mas olha só, fiquei... Caraca, aquilo sabe. Não era pompa e circunstância, né? Aquilo era Continental. Era o terno do Continental? Puta, fantástico, cara. Se eu esbarro com a porra daquela, eu compro. Era... É porque assim, eu comprei um terno preto de veludo canelado. Sabe qual é? Padrão, já padrão. Já tá maneiro, já tá maneiro. Já é maneiro. Mas aquele vermelho era aquele veludo de sofá. Sabe qual é? É brilhoso. Cara, eu vou falar que eu fiquei tentado pra caralho. Ah, não. Ele vestiu aquela merda, eu olhei e falei, ah, não, cara. Ficou estiloso pra caralho. Não ficou, não. Era só terno vermelho de veludo. Vermelho vermelho. Aí você bota uma camisa social, né? Aquela gola alta, tipo Giuseppe. E o lenço, aquele lenço de seda. Sacou? É pomposo. Também dá, mas tem que ter um bobadinho de pirata, porra, pelo menos. E um copo de conhaque. Tem que vir junto. E um cachimbo que eu comprei, inclusive. Cachimbo. Cachimbo, cachimbo, aliás, eu queria levantar aqui um ponto, só um segundo. Cachimbo é foda. Parabéns. Cachimbo, você tá de parabéns pra caralho. Isso está na lista de coisas a comprar, junto com o monóculo e aquela roupa de bávaro, de couro, sabe? Aquela bermuda com alça. Eu comprei o cachimbo, fumei outro Tirolei. Dia. Fumei... Tirolei! Fiquei vendo vários vídeos no YouTube de como fumar um cachimbo de tabaco. Puta que pariu. Caralho, eu fico vendo vídeo no YouTube de airsoft e o cara de cachimbo de tabaco. É por isso. Aprendi, tá certo. Tem um segredo pra botar o tabaco no cachimbo. É, você tá certo, errado sou eu. Olha você que interessante. Tá... Você bota 3 bolos de tabaco. É. Olha só como o cara explicou, eu achei interessante. Meu tufo de tabaco, você bota e aperta como se você estivesse apertando a mão de um bebê. Aham, ok, vamos lá. Aí o segundo tufo de tabaco, você aperta como se estivesse apertando a mão de uma mulher. E o terceiro tufo, você aperta como se estivesse apertando a mão de um homem, uma reunião de negócios. Qual é? Uhum. Essa é a pressão certa do tabaco. Aí você tem que acender o topo com fósforo, né? Aí você dá uma baforada pro marinho pro pai. Uhum. Aí você pega aquele pilão, aquele socador lá e dá uma aplainada pra dar uma selada. Uhum. E aí que você acende de novo e aí que a parada vai que vira aquele negócio do cachimbo. Caraca, peraí, peraí. Como é que você aperta a mão de uma mulher? Eu quero que aperte aqui a minha agora. Com carinho, com delicadeza. O que ele fez? Ah, ele fez uma parada escrota. O quê? Passa o dedo. Com a pontinha do dedo só. Passa o dedo na palma da mão. Cumprimento maçom, sei lá. Isso tem outro nome, mas vamos ficar no cumprimento maçom. É o cumprimento maçom depois da meia-noite. Inclusive, essa roupa preta é a roupa que o Demolidor usa num filme clássico dos anos 80 que aparece o Thor e o Hulk no Ferrino. É, não, mas ele não é no que filme ele é, do ele Thor. É, ele aparece no filme do Julgamento do Incrível Hulk. Ele é um advogado. Ele é advogado, caraca, isso. Claro. Então a roupa preta dele é no terno, é isso? Mas esse Demolidor, na dublagem, ele era o Audacioso. O Audacioso. Que é, na verdade, uma tradução mais, melhor, correta, mais, né? Mais fiel à Daredevil. O problema é que o uniforme dele tem 2 desenhos. Então, no Brasil, tiveram que meter o Demolidor, né? Porque é o Demolidor. Né? Mas eles podiam ter colocado o nome, sei lá, o Destemido. Também tinha um D, entendeu? Porra, Demolidor. Mas não é um D e uma sombra de D, são 2 Ds. Exato, tem que ser Demolidor. Podia ser D Destemido. Destemido gado. Ele era gago. O Dadacioso podia ser. Dadacioso. Quando a gente fala mal, né? Mas na boa, Demolidor é um nome mais maneiro pra um lado. Olha a solução, Audacioso, né? Olha a solução, Destemido demais. Nossa. Destemido demais. Gente, acabei de ter uma ideia de ganhar dinheiro. Bora criar um Tinder para nerds. Ah, gostei, bora. Lançamos Tinder. Tinder. Tinder. Tinder. nerd, sei lá. Um anagrama pra nerd, Tinder. Tinder, cara, gostei. Tinder nerd, Tinder. Bora, faz todo bora. Sentido. Olha aí, gente, vou ficar rico. Tinder, caraca, agora. O nerd abre e está sempre, né, vazio, for valor. Ah, não! Ele vai passando e nunca tem ninguém. Ai, mentira. Você vê aquele rostinho triste. Nesse grupo aí de condomínio de vocês, tem uma história boa também, né? Que a portuguesa publicou... Não sei se ela publicou ou mandou pelo WhatsApp, que ela usou até uma estratégia minha. Então, eu não sei se você tá falando, mas teve uma época que tava se discutindo no grupo que tinha um restaurante que alugou um apartamento no nosso prédio e ele colocava todas as pessoas que estavam em treinamento nesse apartamento. Ou seja, fez um albergue no apartamento, é isso. Fez um albergue, exatamente. Trazia uma rede, né? Pode. Uma rede nacional e internacional, inclusive, e aí trazia a galera que tava em treinamento em Curitiba e ficava lá. Então, ou seja, tinha uma alta rotatividade de pessoas jovens que não maconheiros. Eram... Maconheiros. É, tudo... Lá vem o velho, lá vem o velho. É verdade, ele ficava lá na frente do prédio até altas horas. Mas ninguém reclamou disso. Reclamaram sim dos maconheiros. Dos maconheiros? Ah, então no prédio tá muito sinistro de maconheiro na porta, dá até medo. Botaram lá no grupo do WhatsApp. É, essa galera fuma maconha pra ter coragem de cometer crime. Mas olha, eu não reclamei dos maconheiros, não. Mas olha só, o que acontece é o seguinte. Um dia, um desses caras chegou doidão, de bebida, provavelmente, não de maconha, mas ele tentou entrar na casa de outra pessoa, tá qual é? Ficou tocando a campainha. Abre aí, essa! Porra, eu já fiz isso, caralho, porra! Então, mas aí como era, veio desse albergue, né? A galera começou a se sentir insegura, porque é alta rotatividade, entendeu? E aí começaram a reclamar pra caraca. Não, mas é assim, é que não eram 5 pessoas morando no apartamento, eram 30. É uma galera absurda. Caralho, era padrão russo então, né? era triliche. É então, padrão submarino russo. Aquele submarino que a gente viu lá que cabia 250 pessoas em 20 metros de submarino. Aí ficou todo mundo lá no grupo. Aí tem que tirar esses caras, tem que acionar judicialmente. Aí o síndico, calma gente, eu vou falar primeiro com o restaurante, tentar arranjar uma solução amigável, qualquer coisa a gente muda. Multa e tal, etc. Eu mandei uma mensagem pro síndico em privado, falei assim, ó, a gente pode tocar o terror nesses caras nas redes sociais. É então. Eu falei, aí, existe essa opção aqui. Estou deixando essa carta na mesa. De falar sobre o restaurante, né? O restaurante tal está, entendeu? Causando alvoroço. Aí o síndico chega e manda mensagem assim, pessoal, fique, porque tá todo mundo cobrando do síndico. Ah, tem que fazer alguma coisa hoje, amanhã, não sei o quê. Tem que tirar esses caras esse mês ainda. E aí ele fala assim, calma, pessoal. Eu falei com o Dave, o morador, aqui do... Ele bota na roda, né, cara? Falei em privado, botou na roda. Ele botou na roda, ele falou assim... Nenhuma boa ação fica sem perdão. Essa é a boa lição que a gente tem. Então ele falou assim, ele é famoso na internet. Ele tem uma fama na internet. Alguma coisa assim, ele falou. Qualquer coisa, ele aciona as suas redes sociais para nos ajudar. Virou a solução. Virou a solução. Se fudeu. Na verdade, não, porque um monte de gente começou a perguntar quem eu era, o que que eu era. É, da hora, todos os moradores ficaram malucos. Mas quem ele é? Ele é famoso? Quem ele é? Todo mundo perguntando. Aí a portuguesa, com esse sangue sacana que ela tem, chegou no grupo e falou assim, ele é ex-Big Brother. Aí todo mundo, é mesmo? Qual Big Brother? Aí, sei lá, ela falou, ah, Big Brother 3, já faz muito tempo. Então. Aí as mensagens, o grupo ficou maluco essa noite. Gente, eu estou aqui pesquisando e eu não estou achando o David no Big Brother. A galera foi no Google, pesquisou o cara. E o síndico botou lá. mas me diz uma coisa, qual foi a solução no final das contas? É, no final das contas começaram a meter multa no cara no restaurante, né, que era o locatário, e eles tiraram os caras. E aí a máfia do restaurante matou o síndico. Cara, sem sacanagem, eu tô sentindo que eu escuto o programa aí, eu não quero zoar ele e tal, mas eu acho inconcebível hoje em dia alguém se candidatar a síndico. Eu também acho, eu acho que... Inconcebível, cara. Que energia ele tem pra fazer isso, é louvável. É muita garra, meu irmão. É muita garra, né? Porque o cara tem que aturar aquele... Além, a maior loucura não é ser síndico, na minha opinião. A maior loucura dele foi ter criado o grupo... O grupo, porque aí ele criou um canal direto pra cobrar ele. Direto de comunicação, meu irmão. Alguém tem que se jogar nessa granada. Eu admiro, mas não vou ser eu não, cara. Tá maluco. Eu não entendo o que falar. Quer saber? Eu vou me candidatar esse ano. A vida tá tranquila, né? Não, o cara acorda de manhã no domingo, levanta, dá aquela coçada no saco, vai na geladeira, fala, ih, rapaz, sobrou pizza de ontem. Porra, a vida tá tranquila, não há nada pra fazer. Vou ser síndico. Esse cara tinha uma missão, que era tirar o velho Gastão. Sei lá, cara, esse tipo de coisa que eu acho que a pessoa só faz quando tá bêbada e depois se arrepende. Não, mas olha só. Pode ser, não descarta. Mas o que acontece? O cara aí, ele tá cheio de boa intenção, realmente, porque, puta, tem que ter uma paciência inacreditável pra aturar essa galera toda. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Tales. Tales, boa sorte, querido. Mas olha só. Num segundo momento, existe, claro, o interesse pessoal. Não tô dizendo que ele é um cara mal intencionado. Muito pelo contrário, tá ajudando todos nós pra caralho, moradores do prédio. Mas, é claro que se ele conseguir melhorar o prédio, porque estavam, né, aquele síndico só tendia a piorar, o imóvel dele vai valorizar. Essa que é a parada. É verdade. Hoje o prédio parece uma cartola gigante com aquela bandeja em volta pra ninguém tomar shuriken de ladrilho na cabeça. Parece. Mas num futuro, a médio prazo, o prédio vai estar muito melhor, o imóvel de todo mundo. Inclusive, o dele vai estar valorizado. Se ele não tivesse feito isso, talvez entrasse um outro merda no lugar dele, ia ser pior. É. Ou talvez até tivesse continuado aquele velho decrépito e aí seria terrível. Exato. Mesmo o condomínio estando muito mais barato antigamente. O síndico também não paga o condomínio, né? Por isso que ele tá pouco se fudendo pra cota extra, amigo. Ele tá fazendo a porra toda. Mas cota extra, costa extra ele deve pagar. Ele não paga, eu não sei quanto que é a parada, mas... Não, ele tá mandando trocar rodapé da portaria, puxador do elevador, ele quer que se foda, moro? Eu acho que aqui a gente podia botar um mármore. Mármore do caralho. Vai ser mármore. Não paga, foda. O que você faria, seu cara, no lugar dele? Ah, olha, meu prédio seria todo de aço inox. Aço inox com fogo. Ia construir um elevador panorâmico. Esse negócio de elevador dentro do fosso, isso não dá onda. Vamos derrubar esse fosso aqui, faz o elevador de vidro. Mas o elevador dá pra dentro do apartamento, não tem problema. A gente faz a cama aqui, a gente compra o apartamento dessa coluna, derruba e faz uma vista, vai ser lindo. Ele tem muita paciência mesmo, cara. Tem uma época que nem eu ficava reclamando da sirene do alarme de um prédio do lado. Caraca, não era do nosso prédio. Não, mas isso foi muito bom, cara. Isso, cara, o Thales é foda. Olha só, presta atenção. Todo dia de madrugada... Eu nunca ouvi essa sirene. Nunca. Você nunca ouviu? Nunca. Porra, eu escuto todo dia essa merda. Então, todo dia de madrugada toca um alarme. Daí esse alarme, sabe? E aí ele fica tocando a madrugada inteira ao ponto de o Azaghal não conseguir mais ouvir, porque ele já acostumou. É a acomodação sensorial. Exato. E aí, tipo assim, eu ficava com a minha esposa falando, caraca, como é que não existe uma pessoa nesse prédio que não... Eu dava pra saber que não era o nosso prédio, era nos arredores. Como é que não existe uma pessoa que reclama disso? Aí, cara... Basicamente, a pergunta é, não tem um filho da puta que tem uma arma em casa pra descer e descarregar o pente nesse carro? Exato. Aí, de repente, o grupo inteiro tava discutindo o alarme. Olha o alarme! Alarme, não consigo dormir, não sei o que. Alarme, alarme, alarme. Síndico, alarme, alarme. O cara não é nem no prédio, cara. Nego ficou, olha só que maluquice o grupo de WhatsApp. E todo mundo em cima do síndico. Aí o cara, calma, gente, vamos descobrir o que que é. Os caras fizeram uma ronda noturna. Não, eu tô vendo tipo, as mensagens começa. Começou o alarme de novo. Eu estou indo para a rua. Aí o síndico, eu vou lá. Cara, vamos investigar. Foi, cara, ele ficou rodando e aí aqui no mercado. Descobriram que é do supermercado, maluco. Aí liga pra companhia de alarme. Ah, tá tocando alarme. Aí o cara da companhia de alarme, vou desligar o alarme. Aí desligou, é você mesmo, seu merda. Isso cara, tudo no grupo do WhatsApp. O Thales, eu já tô quase íntimo, né? O Thales, ele é um cara que tem uma arma muito pesada pra agar nele. Ele tem, daí, cara. Não é só vontade. Isso daí, olha, ele deve ter feito alguma coisa muito ruim nas vidas passadas. Porque o cara que se expõe a isso, ele se sente compelido a abraçar esse tipo de merda. Isso não é à toa, não. Tá devendo. É impressionante mesmo. Se esse candidato tá vereador, eu voto. Caraca. Vamos falar dos Cavaleiros da Tábua Redonda, que segue esse código, né, dos Knights, os Cavaleiros, né? A coisa mais medieval da história, né, cara? Então aqui, ó, sete passos do Código dos Cavaleiros da Tábua Redonda, vamos lá. Número um, buscar a perfeição humana. Número dois, retidão nas ações. Não precisa, Charlize Theron, já achamos. Peraí, dois, retidão nas ações? Retidão nas ações, isso aí. Pode pro de homem não faz curva. Vai, desenvolvam as piadas em cima dos tópicos da cavalaria. Vamos lá. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte: os caras é o que? Pensam antes de fazer merda, é isso? A gente dá orações e você fazer as coisas certas, eu acho, né? Ser justo, né? Nas suas ações. Uhum. Acho que é isso. É, parece bem claro, na verdade. Retidão nas ações. Isso. É, ações virtuosas, né? Retidão nas ações, também, claro. Tá bom, cara. Isso significa também retidão nas ações, exatamente isso. É, exato, não tô entendendo a dificuldade. Respeito aos semelhantes, amor pelos familiares. Amor pelos familiares é complicado. É, entende de grupo de WhatsApp, é foda. Defina. Defina familiares. Defina amor. Abrange o quê? Cunhado, sogra. O que é familiar? Sogra, sogra, com certeza. É. Não tem mais um cavaleiro nesse Nerdcast. Eu tinha uma fita cassete do Camisa de Vênus que a galera ficava esperando eu chegar nas festas por causa dessa fitinha. Que era proibida. Era ao vivo e tinha aquela música My Way, sabe qual é? My Way? A versão dele? I did it my way. Essa? É, mas da versão dele, do Camisa de Vênus. Naqueles tempos, quando eu era pequeno, eu já sabia do meu destino. E caminhando! Para! De norte a sul! Para, tem que ser proibido! Eu vi muita gente! Eu prendeu os caras, a censura me prendeu, tomado. Os caras! Eu me fugi! Mas resisti! Não, para, cara! Ele cantou igual? Nessa época era o fim da censura, amigo. Eu tinha acabado a censura. Podia qualquer merda. Basta dizer que nós temos o clássico, né? Um clássico imortal, um clássico para sempre. Quando acabar o mundo e os alienígenas descerem e encontrar uma fita cassete, vai só isso vai sobreviver da cultura. Eu já sei. Sônia. Exatamente isso que eu ia falar. Cara, essa é o maior absurdo. Olha só. Eu tenho que dizer com orgulho e lágrimas nos olhos. Léo Jaime mandou bem, né? Não. E o senhor K teve a decência de tocar Sônia na festa de casamento dele. Tocou, foi foda. Ficaram todos dançando em trenzinho. Trem e o. Foi uma coisa linda. E o senhor K puxando o trem com charutão na frente. Foi um momento. Sônia. Não fica se esfregando, que eu tô disso. Olha. As senhoras. As senhoras no casamento, elas não conseguiam entender porque as pessoas faziam um trenzinho atrás do Fred, do senhor K, e rebolavam conforme a música indicava. Minha filha tá ali, tava dançando machiste ali. Nossa senhora, cara. Foi um momento que tem que ser respeitado. A velha da rosa? Hebe Camargo do Jardim de Cima. Que, aliás, vocês já viram a atriz que faz ela? É de cair o cu da bunda, amigo. Eu achava que fosse uma velhota de 128 anos. Não é. Não é? Não é, malandro. A mulher é linda. O que não é? Epa! Fred, você não viu a foto dela de 100 anos atrás, cara? Todo mundo entrando no Google agora. Não, você, de quem você tá falando exatamente, Fred? Olha só. Tem o fetiche do Fredão. Esses fetiches do Fred são foda, cara. Não, cara, tô te falando, eu vi aqui no Facebook, cara. Essa é mentira, mas eu vi aqui no Facebook. Ah, se você viu no Facebook, é verdade, pô. É verdade. Cara, tá na internet, é verdade. A gente sabe. Não, pera aí, eu vou mandar aqui pra vocês, cara, agora. É de 1938, Fred, ela não é. Fred é muito louco, cara. Ah, já sei. Pode ser então o seguinte, eu posso ver uma foto antiga dela. Você, vou te falar. Diana Rigg é o nome dela. Eu posso estar vendo uma foto antiga dela. Pode ser isso. É preto e branco ou não? Ajuda, se for preto e branco. É elíptica, a foto é elíptica. Ela é mais velha do que no coisa, porque aparece o cabelo dela, tá ligado? Ela é muito velha. Ah, então, pô. Olha só, vocês estão foda, né? Vocês mostraram uma foto da mulher novinha. Vocês estão fazendo, vale pouco. Ela já fez 007, Brian. É verdade. Ela nasceu em 1938. Eu retiro o que eu disse. Não. O que foi dito jamais será desdito, senhor. E é assim, se você contar uma piada que o contexto tá muito antes do limiar ou ultrapassou o limiar, aí quando vier o punchline, a parte final engraçada, ela não vai ter graça. Uhum. Cientificamente, seria alguma coisa nesse sentido. Tem um limiar ótimo em que você constrói um contexto e aí depois a punchline tem que, de alguma forma, quebrar a expectativa que esse contexto colocou pra ser engraçado. Sim, sim. Você não pode, na verdade, criar um contexto que ele é muito claro, que ele vai deixar claro o que você deve esperar daquilo. Exato. E quando você acaba falando o que você esperava daquilo, já não tem graça mais. Uhum. Então a questão toda, você tem que montar um contexto e fazer aquilo ser ambíguo pra pessoa falar, ah, então ele vai fazer X. Aí você vai e fala Y. Essa quebra de expectativa causa o humor. Então, eu, por exemplo, eu recebi aqui uma mensagem. Sabe quando você recebe essas mensagens bonitinhas de sabedoria? Uhum. No grupo do WhatsApp? Então, eu recebi aqui, olha. Certo dia, um velho sábio estava salvando uma tartaruguinha dentre mais de 5 mil que estavam viradas de cabeça para baixo na beira do mar. Quando um jovem foi até ele e disse, de que adianta salvar apenas uma tartaruguinha? E o velho sábio respondeu, vai tomar no seu cu. A partir de agora, a história vai ficando mais estranha ainda. Ok, cara, vamos lá. Como começamos a namorar muito perto das férias de julho, a escola já estava bem vazia. E o último dia de aula caiu bem no meu aniversário. Então marcamos de nos encontrar na escola com uma outra amiga dela que fazia aniversário no mesmo dia que eu. Nos encontramos lá de manhã, comemos bolo e ficamos conversando até um momento em que ela foi pra sala dela conversar com um amigo. E eu pensei, ah, normal, não tem motivo pra sentir ciúmes. Enquanto ela conversava com esse amigo, eu fiquei conversando com a amiga dela. Conversa vai, conversa vem. Eu vejo a Sá saindo da sala com esse amigo. E eles estavam se abraçando muito. Eu pensei, ok, isso tá bem estranho. Acho que tô com ciúmes. E quando eu digo que eles estavam se abraçando, era tipo, melosamente, com respirados no cangote e tudo. Nossa! Quando eu digo que eles estavam se abraçando, é porque eles estavam nus se abraçando. Mas até aí tudo bem. Melosamente, com alguém jogando mel em cima. Exatamente. Com respiradas no cangote e tudo. Mas como tudo que é ruim pode ficar pior, essa amiga dela, que eu estava conversando, contou pra mim que ele era ex dela. Aí eu pensei, ok, agora ficou preocupante. E ela sabia que eu estava vendo. Isso foi mais estranho ainda. Quando ela voltou pra onde a gente estava, eu perguntei, que diabos era aquilo? E ela respondeu que era apenas um amigo. Aí eu pensei, só um amigo? É meu pau de toquinha. Que ok, cara, que bom que seu pau de toquinha é seu amigo. Pelo menos você tem um. Agora você tem a Bru, você tem a Sá, você tem o Pá. Mas falei que eu tava de boas e tal, porque nenhum homem gosta de parecer ciumento. Quando a aula acabou, eu, a Sá e a amiga fomos para o shopping que tinha perto do ETEC pra ver um filme e comer alguma besteira. Então passamos no Starbucks, ou no Star, como ele gosta de chamar, e do nada, sério, do nada, a amiga dela começou a me passar cantadas. E eu pensei, mano, o que que tá acontecendo? E a Sá começou a ficar brava e eu comecei a ter um ataque de risos. Então a Sá mandou a amiga parar. Ela parou, mas ficou aquele climão no ar. Depois disso, fomos no cinema e tomamos sorvete, porque esse dia foi só isso de bizarrices. Ah, né? Caraca, a cabeça de adolescente é muito engraçado. É um lugar muito esquisito, cara. Como é que a gente... Caraca, não acaba. Com as férias começando, ela foi viajar. Eu fiquei em São Paulo e só nos falávamos por WhatsApp. E foi assim o mês inteiro. No meio dessas conversas, ela, do nada, sério, do nada de novo, perguntou se eu já tinha alguma experiência sexual. Nessa hora eu pensei, é hoje que rolam os nudes. Não, cara, você não tinha que pensar isso, você tinha que ir um pouco mais adiante, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu respondi que sim, e perguntei se ela já tinha alguma experiência também. Não citei a Sila, mas ela era do primeiro ano. E ela respondeu que sim. Logo eu pensei, eu conheço os dois ex dela, preciso descobrir com qual dos dois foi. Caraca, então eu perguntei. O cara, caraca, o cara tem um problema de foco seríssimo. Sério, cara, seu plano não tem nada pra dar errado, imagina. A mulher fala pro cara, olha, você tem alguma experiência sexual? O cara, é, não, já tive, sabe como é que é? Eu me amei. Aí... Eu e meu pau de toquinha? É. Aí ele pergunta pra ela, você, ela já tive, em vez dele investir nesse caminho, que era um caminho promissor, de alguma forma, a cabeça dele foi embora. Foi embora. Ele acha que é o Batman, né, cara? Você precisa transar de vez em quando, cara. Você não tem que solucionar os crimes de Gotham. Mas olha só, você tem um contato de trabalho no WhatsApp. E você tá falando de trabalho, certo? Coisa séria. A gente fala com o gerente do banco. De trabalho. Aí você vai olhar e o avatar dessa pessoa é uma coisa completamente inapropriada. Sem camisa na praia. Exatamente. Peraí, isso aonde? Qualquer pessoa. Ah, o genérico. Não, aonde? Você não acha que é o WhatsApp? No WhatsApp. No Telegram? No WhatsApp. Ninguém conhece esse Telegram, só a gente, cara. Beleza, beleza. Não, então, você não acha que a pessoa deveria, que a pessoa tá usando o WhatsApp pra trabalho, deveria... Você não, né, gosta de pessoas sem camisa? Não, não é sem camisa. Eu tô ouvindo aqui, eu vi pedaços, eu acho que não entendi. Cara, o Alexandre tá cagando regra aí pro... Não tô cagando regra. É, ele fica como... Não é cara, não. Mulher também, de biquíni, sei então, lá, tudo essa faz. Essa é a minha pergunta. O avatar de mulher sem camisa também? Não, sem camisa não. Quando eu vejo a pessoa que tá com um avatar sem camisa, eu acho meio esquisito essa porra. Porque a pessoa pode ser homem ou mulher, tudo faz. É que nem se você chegasse à frente do seu gerente do banco e o cara tivesse de bermuda, de tactel, chinelo, sem camisa. Mas caralho, sabe o que acontece? No mundo digital, você pode ser quem você é. Você pode ser o Neo. Você não precisa ser o Mr. Anderson o tempo inteiro. No banco, ele é o Mr. Anderson. Eu no sei. Banco, ele é verde. Sabe qual é? Ele não tem personalidade, ele não pode ter barba. Eu sei. No WhatsApp, ele é a verdadeira face. Você tem que aceitar as pessoas. Mas é bizarro que você, o cara tá julgando. Falando de trabalho com foda-se, você. Foda-se, eu tô falando... Caraca, eu trabalho de bermuda, você tá me julgando agora? Não, caraca, cara, eu vou botar a foto minha no WhatsApp de terno, porque na vida real eu uso bermuda. A pessoa está se apresentando... O Alexandre é a pessoa mais opressora. É isso aí. É isso aí. Se fuder vocês todos aí. É trauma de escola, isso. Sempre tem que virar a mesa pra sacanear Jovem Nerd. Ah, se você for falar com o Jovem Nerd algum dia, se você tiver o telefone dele e for falar com ele no WhatsApp, não vá sem camisa ou de bermuda. Caraca, de férias. Não seja feliz. Não tire férias. Não pode usar só uma foto feliz, de verdade. Bota sua foto dentro de um cubículo com um monte de papel de formulário R37 pra preencher. Vocês ficam sacaneando o Alexandre, dizendo que ele é um cara opressor. Vocês têm que entender que ele não é assim porque ele quer ser. Ele é assim porque ele tem acesso a uma série de informações lá sobre a Área 51, sobre aquele grupo de ódio, etc. Ele não aguenta, entendeu? Ele tá tentando controlar isso tudo dentro dele, mas é por isso que ele põe isso pra fora. Mas ele não faz isso por mal. Vocês estão sacaneando, vocês estão bulinando o garoto. Para com essa porra, caralho. O meu avatar hoje do WhatsApp e do Telegram, o desenho de um ímã de geladeira de uma loja de arroz doce que eu achei em Nova York, e o desenho parece comigo. É uma versão minha, redneck descabelado. Você vai me julgar por isso? Eu não tenho a menor ideia qual é o meu WhatsApp, o meu avatar no WhatsApp. Onde é que eu vejo? WhatsApp no avatar. Onde é que eu vejo? Isso porque meu avatar anterior era uma versão minha, que parecia que eu tava tendo um derrame. Em São Lourenço, essa foto me pegou no momento que eu tava de boca aberta e olhar... fixo. Sabe aquele olhar perdido, descabelado? Eu realmente tava na merda de São Lourenço, cara. E esse foi meu avatar por um tempo. Aí a portuguesa falou, pelo amor de Deus, muda essa merda nessa foto. Você parece um maluco. Eu quero ver agora qual é a foto do Jovem Nerd. Deve ser aquela foto engomadinha pra cara. Não é, uma foto deu rindo lá na Nova Zelândia. Ah, que simpaticão do cacete. Foto rindo, eu vou te falar. Porque é a foto que você apresenta pra qualquer tipo de foto, público. Que foto de gerente de banco. Ah, tomar no cu. Ah, cadê? Não é essa foto, não. Essa foto... Caraca, olha só que cheio no ombro. Essa foto é velha, já devia ter mandado. Não, peraí. Não muda, não. Não, eu mudei todas. Eu mandei todas as minhas redes sociais, menos essa. Já salvei aqui. Eu já dei print aqui. Não, mas você tá nessa foto, você tá parecendo o Michael Sullivan. É esse cabelinho de piroca da foto. Essa foto. Cabelinho e chapeleta tá fora. Essa foto eu já devia ter mudado mesmo. Caralho, julgou o mundo inteiro, botou uma foto nas férias. Nas férias. Mas dois, olhando pro horizonte. Olhando pro quê? Tá olhando pra onde? Três, com esse cabelo de piroca. Caralho, dá pra pegar a tua cabeça e botar na boca do no avatar do queixinho no ombro e cabelinho de chapeleta. Só faltou aquelas mensagens de Deus me fortalece a cada dia. Então mesmo do Telegram. Não. Caralho! Isso se chama-se... É verdade. Hipocrisia. Que hipocrisia? É o nome disso. Percebam a paisagem de natureza morta no fundo. Exato. Isso é o cara que falou mal do gerente do banco. Não tô falando mal do gerente, falou não. Falou mal da maior galera aí que gosta de ser feliz. Falou mal de todo mundo. Eu tô falando de foto. Mas a foto dele... Não. A foto dele não é depois de 4 reuniões em São Paulo, dormindo com os olhos abertos na FTP digital. Essa foto ele não quer botar. Não, eu tô falando de você botar a foto que você tá apresentável, rapaz. Vou pegar essa foto aqui, vou fazer vários memes motivacionais. Eu vejo essa foto aqui, eu vejo escrito pequenininho em cima, pau. E aí embaixo, no cu dos prejudicados. Tu vai falar mal do Elvis Presley agora, na minha frente, é isso? Não, vamos falar mal do Julio Iglesias tocando agora. Não, não, caraca, não faça isso, porra. Por que não? Por que não o Julio Iglesias? Eu sei que pelo menos 87% das pessoas têm o DNA dele. Porque ele passou o rodo, ele né? Passou no mundo inteiro, mano. O cara, olha só, ele era goleiro do Real Madrid e ele largou essa carreira futebolística para cantar. Mas ele largou porque ele sofreu acidente de carro, você sabe, né? Ele era goleiro, aí ele sofreu acidente de carro, ficou fudido, não podia mais Sério? Ser goleiro. Caraca! Aí ele falou, ah, então eu vou cantar. Cara, não acredito. Ele podia ser o que ele quisesse na vida, ele cara. Podia. Ele não usa meias, cara. É uma cara que não usa meias. Pra mostrar as canelas bronzeadas. Ele resolveu usar camiseta gola canoa com blazer por cima. E lançou essa moda. E mocassim sem meia. Pra mostrar o bronzeado das pernas. Das canelas. Agora, Azaghal, qual é a melhor música dele? Espera um pouco. La nave del ouvido. Espera um pouco. Um pouco. Quando você fala expera, não é expera. Tem que dar um... Expera. É, exato. Expera. Expera. Expera. Expera um pouco. Não, não, peraí. Não. Deixa o Tucano que tá demais. Vai. A gente discutiu isso uma vez, que tem duas versões dessa música. Uma que ele gravou com espanhol mais argentino e outra que é uma que ele canta puxando o ar dessa. Espera um pouco. Aí tem o outro que é... Espanhol. Espera um pouco. Nossa, gente, que coisa mais... A boca mais... mole, né? A boca mole. Tá cagando. Para elevar apertando o mar. Felicidade. Olha, vocês dois cantando é um broxão inacreditável. A pesquisa foi o seguinte, ela foi uma pesquisa que tentou encontrar características universais de piadas. Então foi essa mesma pesquisa que mostrou a piada mais engraçada do mundo. Mostrou, por exemplo, qual que é o tamanho ideal de uma piada. Geralmente uma piada ideal, ela tem que ter no máximo 103 palavras. Se tem mais, ela perde a graça. Se tem de menos, ela não é tão engraçada. Por isso que o tweet dá certo. Cabe certinho no tweet, exatamente. Cara. E o animal. Sobre espaço pra ter uma hashtag. Ah, desista, um fala aí. Segunda pesquisa é um pato. Pato? Pato. Qualquer piada, de todas as piadas que eles mostraram, de todos os animais, as mais engraçadas são as que envolvem pato. Inclusive, uma coisa que eles fizeram pra ver se isso era um resultado reliable, confiável, eles pegaram algumas piadas que tinham outros animais, sei lá, cavalo, cachorro, e colocaram o pato no lugar, e a piada ficou muito mais engraçada. Ou as pessoas perceberam a piada como muito mais engraçada. Caraca, eu não lembro de ter ouvido uma piada com pato já. Eu também tô aqui pensando. Do pato Donald, de patolino, etc. Mas piada com pato? Isso tudo também é feito em inglês, né? Então vai ver que só faz muito sentido em inglês. Mas se bem que eles traduziram essas piadas, então. Inclusive, a piada de pato mais engraçada que eles separaram foi uma que tinham dois patos. Um virou pro outro e falou, quack. A outro falou, cara, eu ia falar isso agora. Não é tão engraçado assim. É engraçado, não é tão engraçado assim, vai. Muito bom, muito bom. Quebrou a expectativa total, cara. Foi boa. Um cientista cognitivo, um psicólogo e um pato entraram no bar. Sabe por que ela é boa? Vamos explicar a piada? É porque assim, olha só. O pato só fala quack. E aí quando você tem o... Caralho, cara. O Jovem Neto tá com risole frouxo, não é possível. Quando você tem o pato, fala quack. Aí o outro fala... Não é possível. Olha aí. É isso que eu ia falar agora. Caralho. Você é algum tipo de deficiência isso. Ele tá faltando alguma vitamina, né? Não sei. Eu tenho algum tipo de déficit no livro. É engraçado que ele fica falando fininho. É porque, olha só, essa piada é genial. Por quê? É óbvio que ele ia falar quack, porque o pato só fala quack, e ele não está falando quack. Ele está falando, isso que eu ia falar agora. É genial, cara. É muito foda. E que é exatamente o que ele ia falar mesmo, cara. Mas o fato dele falar outra coisa dizendo que ele é... Caraca, essa piada é foda demais. Na verdade, só o fato dele falar já é uma quebra de expectativa, né? Ah, exato, exato. Caralho, eu tô chorando aqui, peraí. Ciência funciona. Muito bom. Não é essa piada melhor do mundo, não, né? Não, eu quero não. ver. Puta que pariu, a expectativa. Eu já tô prevendo que o Jovem Nerd vai achar a piada do pato melhor do que a melhor piada do mundo. Caraca, quem é aquela gangue dos pivetes carioca ali do... É a caixa baixa. Então, aquele velho ficava dando doce. Eles são os passarinhos do Varys. Exatamente. Os passarinhos, exatamente. E aí eu vi no Twitter, o cara lembrou muito bem que o Maestro Parcel deu um calote na prostituta. Depois eu pago. Eu nunca mais voltou a pagar. Mas olha só, ele tava aliado com quem pra ele ser morto? Ele tava aliado com... O Parcel? O Parcel, é. É que cara foi na puta. Ele zoou a Cersei direto quando ele tava no Pequeno Conselho. É verdade, ele é tinha verdade. Que ter saído. Então, o tio da Cersei tava presidindo o Conselho, né? Eu achei que esse cara ia ser algum plot, porque... Ele foi uma morte inesperada maneira estilo foi. George Martin. Né? Porque, você lembra que ele sempre faz aquela pose de velho, aí depois quando ele tá com as prostitutas, ele tá... Ele é o contrário da Melisandre. A Melisandre é uma velha num corpo de jovem. Exatamente. Ele é um jovem no corpo do velho. Senhor K, Melisandre, qual versão você prefere? Sem colar, por favor. Tira o colar, minha filha. Vocês são doentes. A Melisandre, cara, além da personagem ser fantástica, ser muito bacana, embora, né, completamente retardada numa linha reta, ela vai e acabou. Cara, a atriz é lindíssima. Eu acho ela uma das mulheres mais bonitas de toda a série, sem sacanagem. Eu não acho. Ela é lindíssima, cara. Muito gata, cara. Ela é muito gata. Não, eu tenho uma... Quem, Tucano? Quem? A própria Marjorie é mais gata, a Daenerys, Sansa... A Sansa? A Sansa é gata pra caramba, velho. É muito gata. A Sansa vai ficar gata, ela ainda é uma criança, ela vai ficar gata. Ah, meu Deus, quando ela tiver uns 97, né? Eu cometo um erro, eu sou levado pelo Facebook e vocês vão ficar usando isso para ver, para zoar a minha pessoa. Predador, como o Dudu falou, os caras estão no auge. E o Stallone, no time dele, só contrata velho que era fodão nos anos 80. Ou seja, provavelmente, todos os caras do Predadores fariam parte dos Expendables, cara. Então, tipo, teria muito como fazer, assim, saca? É, pois é, porque a galera tá nos anos 80, a galera do Predador. Exato, cara. tipo, é aquela história, tipo, eles estão vivendo a época. Exato, a época de ouro. Eu cheguei pra minha namorada e falei, ei, eu quero um sexozinho. E ela falou, mas o meu sexo é grande, entendeu? Sexo grande. Cara, filha da mãe. Essa foi o eco da piada. Tem sexo pequeno, cara. Tem duas, cara. Esse era o estereótipo do mercenário nerd. Exatamente. Que escroto, essa piada, né, é o diretor do filme que faz, cara? O roteirista, sei lá. Não sei, cara. Só sei que é muito bom. É o cara de óculos. É o cara de óculos. Ele é o roteirista, cara. Diretor. É ele, sim. É o Peck. É o cara que é responsável pela parte de configurar rádio, essas coisas, comunicação, entendeu? Do grupo. Caralho, que hoje é... É tipo taquígrafo hoje em dia no tribunal, né, cara? É uma profissão que não... A galera do Predador ganha. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte. Expendables versus o Predador. Todo mundo junto ganha. É, mas o Predador tem uma parada que o Predador nunca pega todo mundo junto, cara. É, ele vai pegando por um. O cara é mega estrategista. Ele separa a galera... Estrategista. Vai... Ele fica no Twitter dividindo todo mundo, né? Ele fica naquele ThinkPad do pulso dele. Ele fica tweetando. Tweetando, fazendo... Botando um contra o outro. Fazendo treta. Só nas treta. Estratagia do latim treta. Sabe como é que eu sei que o Expendables ganha do Predador? É simples. Vocês acham que o Expendables inteiro ganharia do Danny Glover?

Vocês já tentaram ficar sem acesso nenhum, assim, a tecnologia? Nenhum? Tipo, e-mail, celular, nada, durante, assim, 24 horas? Impossível. Não, sem nada, não. Sem nada, impossível. Nada. Eu já fiquei sem acessar nenhuma rede social, nada que tenha comentários, seja Twitter, Facebook, YouTube, qualquer coisa que gere, basicamente, né, internet, por duas vezes, antes do Batman, do terceiro filme do Batman agora, o Riders, porque eu sabia que ia rolar spoiler, 10 dias antes do Batman e 10 dias antes do Star Wars, alguma coisa assim. Ah, e no Lost? E no Lost. Não, mas o Lost foi só 24... Foi só algumas horas. É. Mas no Star Wars, eu fiquei assim uns... Foi menos de 10 dias. No Batman, eu fiquei 10 dias. No Star Wars, eu fiquei 5, sei lá. Foi foda, maluco. Não, mas você ficou 10 dias sem entrar em rede social. Nenhuma. Mas você continuava recebendo ligação, continuava mandando SMS. Sim, não, eu privação, tinha que trabalhar. Privação tecnológica não dá. Não, mas caralho, mas foi difícil. É, eu queria. Mas entrando no Star Wars, a gente tava nessa. Eu, Azaghal, também, a Azaghal não tava acessando nada. Aí, de repente, a gente tava almoçando com alguém. De repente, a Azaghal tá com o celular em cima da mesa. Ele vai e entra no Instagram. Eu falei, tá maluco, o pai tá entrando no Instagram. Aí ele, ai, eu esqueci. Ele fechou o Instagram. Porque, tá vendo, era um movimento natural de você... Não, mas olha só, eu viajo, quando eu viajo, você chega no país e você tá sem internet, né? Sabe quando você vai pra um outro país... Desculpa, gente, essa é minha vida, eu lutei por isso. Eu lutei por isso, eu usei o The Secret pra chegar aqui. Me deixa em paz. Porra, foquei, fiz mural, papel de parede, tinha viagens todas que eu queria fazer. Porra. Quando eu viajo, raramente na minha vida sofrida. Porque de fevereiro foi curto, mas foi difícil. Bom, agora você falou com um brasileiro. Chega no país, não tem internet. Sim. A maioria dos aeroportos que eu vou, não tem internet. Sim, sim. E aí eu chego no país. Cara, sério, a viagem pra mim só começa depois que eu boto um chip local. Oh, é, exato. Não, porque hoje em dia, você tá num lugar estranho, a internet te ajuda pra caralho. Né? Além dessa facilidade, eu tenho que estar conectado. Além da facilidade. Foi direto ao ponto. É. Além. Tá, assim, não, porque, assim, me gera frustração. Uhum. Real, assim, fico nervoso e irritado, realmente. Parece birra, mas não é. Mas, por exemplo, quando... Assim, eu vou ter que parecer babaca, desculpa, gente. Quando eu estava indo da França para a Bélgica, de carro, eu falei assim, o celular, depois que eu passei da fronteira da França, o sinal parou de funcionar. Sim, eu tinha um chip francês. Tinha um chip francês e é impressionante, você passa da fronteira, eu não sei como eles fazem essa barreira de sinal, mas é foda. Eles fazem, né? É foda, o sinal faz curva, meu irmão. Os caras fazem. A galera de telefonia celular conhece onda gravitacional muito antes dessa descoberta. Eu não sei como eles fazem. A porra passou na fronteira, morreu. Morreu o sinal. Mas eu falei, beleza, eu tava usando um GPS que não necessita de rede. Ele vai pelo próprio sinal do GPS e pelo Wi-Fi de antenas, ele triangula e faz o... Sim. E ele tem, pela pesa, 1 giga, porque tem os mapas incorporados. Tudo offline, Então ele funciona offline. Eu falei, beleza, tô tranquilaço. E fui embora. Bora, segui tranquilo. Quando eu cheguei na cidade, que o mapa tava levemente desatualizado, eu não conseguia chegar na porra do hotel. Ah, e eu não conseguia acessar a porra do Google Maps, porque que com certeza é a versão mais atualizada, pra achar a rua que eu precisava pegar, cara. Certo. Caracas, eu fui ficando puto, cara, com essa... com essa lentidão da vida do passado. Eu me senti em 1980, sabe? Abrindo mapa de 4 rodas. Aí eu achei um shopping maluco lá. Uh-huh. Belgian Shopping, não sei qual é o nome. Uh-huh. Entrei lá até achar uma rede Wi-Fi e resolvi meu problema. Ah, aí você viu. Mas aí... Eu achei uma rede decorou? Wi-Fi e baixei... Não, porque agora o Google Maps você pode baixar um mapa de 50 quilômetros. Ah, de sério? De área. É. Irado. Aí achei o mapa, baixei o mapa e aí naveguei pro Google Maps, cheguei no hotel rapidinho. Olha, isso que o cara não perguntar. Ele achou um shopping. Como é que eu vou perguntar em Bélgica? Em Flamengo. Como é que eu vou perguntar? Baixou 50 quilômetros de Google Maps. Eu só mostro o nome do hotel, que o cara te avisa onde que chega. Ai, cara, eu tenho meus princípios. O importante é que eu cheguei no hotel e foi maneira viagem, é isso que importa. Não, mas tinha Wi-Fi no hotel. No hotel tinha, mas aí eu comprei o chip, tudo ficou resolvido. Mas eu fiquei realmente, cara, me gerou uma... Isso, então, pra mim, toda viagem... Eu adoro, quando eu cheguei... Desculpa, gente, eu sou maluco. Lá vai mais uma. Você chega em Londres... tem a loja no aeroporto, meu irmão. É do o melhor chip. País, cara. Tu compra o chip no Reino Unido. Puta que pariu. Você sai conectado do aeroporto, meu irmão. Aí, aí a viagem começa chegando no país. Aí é o país que te recebe bem. Cara, Londres, na verdade, tem vending machine. Que você compra o chip assim, na máquina. Não precisa nem de atendente, nem nada. Você compra na máquina. Na Alemanha, você não consegue comprar um chip numa loja. Só numa birosca. Tá na loja lá da Telefônica, da empresa Telefônica. Os caras têm os planos, mas diz, ah, o chip acabou, mas você pode ir naquela birosca ali. Que é, os caras tem vendem. Um romeno que vende. Sério? Nessa última viagem que eu vi, babaca. Eu botei no mapa. Eu cheguei no aeroporto de Frankfurt, aí eu botei no mapa. Raio de 50 km, achei uma loja da operadora. É. Aí eu, Google Maps, fui lá, já tava vacinado com o negócio do mapa offline. Sim. Fui até a loja. Cheguei lá, o cara, olha, não tem chip nenhum. Você pode ir ali na loja do árabe da esquina. Que ele tem todos os chips que você precisar de todos os operadores, o cara ainda falou. Caraca. Aí eu achei uma loja que só vendia produtos espanhóis na Alemanha. Olha que maluquice. Cara, que desviada de assunto. Eu comprei Ramon, sabonete, polvo enlatado. Foi irado. Isso tudo porque eu quero ficar conectado. Olha a vida. E sustentou outro vício, que é o de comprar coisas. Estamos falando de três vícios aqui. O meu vício tecnológico, o meu consumismo e o meu vício ser babaca, né? Se fosse HBO, era o Demolidor empalando os caras com aquele bastãozinho. E depois ele usou o bastãozinho pra outra coisa em casa também. Mas o... Não, o Demolidor não mata, rapaz. Eu não ia fazer isso. Demolidor of Thrones. Demolidor não mata. Isso é uma parada que nunca me atraiu nas histórias do Demolidor. É justamente por causa disso. Porque herói é uma válvula de escape, sacou? Você lê pra ele fazer o que você não pode fazer na sociedade. É. Então é legal você ver Wolverine porque ele desce as garras em todo mundo, sai cortando todo mundo. Ele arregaça. É, coisa que você não pode fazer, né? Demolidor não, só bate nas pessoas. Isso eu faço no dia a dia, pô. Tá bom. Tocando era o Demolidor de São Santos. Porra, de noite só, de dia eu sou de Ouro Preto, né? É. Em vez de ele combater os ninjas do tentáculo, ele combatia os caixas. Demolidor em Santos, ele tem um problema, ficar pulando de prédio em prédio com aqueles prédios tortos ali na hora. Mas essa viagem foi maneira, porque como a gente viajou com a família do Giuseppe, a gente conheceu lugares, a gente não foi pra pontos turísticos movimentadões, sabe? Exato. A gente foi, como o Giuseppe disse, pra cidades onde os italianos viajam. Exatamente. A gente foi tipo a Teresópolis da Itália. Isso foi maneiríssimo. Que não, cara. Teresópolis. Você destruiu a Toscana. Que destruiu a Toscana. Muito melhor ir para Teresópolis da Toscana do que a Maricá do Rio de Janeiro, segundo o nosso prefeito. Mas vambora. Ai, meu Deus. Não, a gente foi em cidades onde normalmente os turistas são italianos, entendeu? É, só tinha italiano. Pô, a gente conheceu lugares muito maneiros, cara. Assim. Ó, anota isso. Tomamos vinho pra cacete. Não, vinho era normal. Escovar o dente com vinho, né? Porra. Não, foi foda, foi foda. San Quirico d'Ortia, o nome da cidade lá que tinha as águas termais. Caraca, animal. Não, era banho-vinhedo, né? Banho-vinhedo, você toma banho no vinho. Tem outra? É, você acorda de manhã, aperta o tubo de pasta de dente no vinho, dentro da garrafa, dá a chacalhada, põe na boca, choca, e pff, cospe. Porque foda-se, vinho lá, né? Mais barato que água. Ó, se você for na Toscana, Montalcino, você escreve Montalcino. Brunello de Montalcino, famoso Brunello de Montalcino. O Giuseppe comprou uma garrafa de vinho tamanho de uma criança de 3 anos de idade. Comprou. A gente falava que era o Bambino Brunello. Ficou carregando aquela garrafa gigante. Essa cidade é foda demais. Esse vinho, cara, é muito bom. Foda. É, esse vinho é muito bom. Ela é conhecida pelo vinho, né? O Brunello de Montalcino. E esse não é um vinho, né? O Brunello Montalcino é um tipo de vinho lá, que só é dessa região por conta da uva que cresce. Sim. Em Montalcino. Puta, é foda demais. Você não toma vinho, cara. Mas eu tô falando da cidade. Você tomou quanta uva de Montalcino. Quanta uva de Montalcino. É uma pena. Ai, é uma desonra. Teve um momento lá em Bambino Brunello de Montotino que eu fui dar uma marcha ré. Ah, nossa. Cara, é agora que vem a história da escatológica das viagens. E aí eu sem querer... mas não foi culpa minha, na real. Porque era um pedaço de pedra de 200 anos, sei lá, não sei o que era aquilo. Tinha um pedaço de pedra baixo. Abaixo... É nesse que você bate. Não tinha como ver. E o sensor de ré que tinha no escuda não apitou. Só apitou depois que eu bati na parada. Ele começou a apitar, filho da puta. Depois que bateu, arrancou toda a parte de baixo do carro. Calma, não, arrancou, só caiu um forro. Só caiu o forro. Ai, Zagal, deu a ré. Prá. É o flanelinha, né? Pode vir. Pá, para! Deixa ele solto. Bateu na parada e a gente, caraca, o que foi isso e tal? Começou a dirigir, foi nada, não tem árvore nenhuma, que porra é essa? Começou a dirigir e aí tem um barulho. Na verdade, eu achei que eu tinha batido na árvore, eu tava realmente nervoso com isso. Tinha uma árvore atrás, mas era a pedra, porque a eu tava pedra longe da árvore. Antes, exato. E aí a pedra, filha da puta, que tava mal posicionada ali. A pedra bateu no cano de descarga, o cano de descarga entortou e o cano de descarga soltou o forro debaixo do carro. Gente. E aí o forro ficou... aquele Skoda sofreu. Mas aí o que eu falei? Essa batida, na verdade, não batia o carro. Eram as pessoas tentando nos resgatar da avalanche. É, exatamente. Sabe qual é? É um rescuer lá batendo no vidro do carro pra gente acordar. A gente achou que era uma batida do carro. Então, né? Olha que perigo. A gente quase acordou desse sonho maravilhoso de hipotermia que a gente tá vivendo aqui. A gente quase acordou com aquela pancada. Se a gente viajar junto de novo alguma vez, a gente vai beber todos os dias, porque eu quero entrar nessa onda também. Só que eu não consigo. Vem com a gente que é sempre divertido, o Guga sabe. É. Porra. Se a gente viajar de novo junto, eu vou beber todo santo dia. No café da manhã, no almoço e no jantar. Viu? Fred. É só seguir em frente. Mas aí depois a gente tirou o forro e eu tava preocupado assim, porque se o cano de descarga amassasse mesmo... Não, a gente tirou o forro, não. Foi um mico. Saiu o Giuseppe daquela BMW linda, aí tá a gente lá com aquele... É porque a BMW do Giuseppe tem 2 andares de altura, ele passa por cima de qualquer pedra, de qualquer merda. E aí tava a gente lá arrancando aquele forro imundo debaixo do carro. Ah, então... Ah, desculpa, somos só brasileirinhos. Olha, eu quero começar falando lá do conceito do Elon Musk, que teve muita gente que não entendeu, mas e realmente é difícil de explicar porque é muito filosófico o conceito dele. Então vamos lá. Antes disso, eu vou dizer o seguinte: você que é um pet, é só você sair de casa. O pet tá lá. É só você usar. Abra a porta, entra no elevador e sai pra rua. Você vai ficar assustado. É alta definição. Você vai encontrar aquela luz forte, né? Eu queria um pet pra você poder comer o que você quiser sem engordar. Tem, God chama bomb. Cocaína. Eu tenho um porquê do trânsito. Olha aí. Na verdade, tem vários, né? Mas um especificamente que, sei lá, me revolta. Eu não sei se é toque meu, mas me revolta. Por que as pessoas, quando vão parar no sinal, elas avançam um pouquinho e param em cima da faixa? Presta atenção. É que eu vejo isso muito porque eu tô de moto, então eu sempre paro bem perto da faixa, né? No corredor e tal, não sei o quê. A galera sempre bota uma rodinha em cima da faixa. Não tô falando da faixa de pedestre, não. Sabe aquela faixa de retenção? Sim. É ali, ó, a rodinha em cima. O cara não consegue frear? É porque eles são rebeldes, Tucano. Eu acho, sabe, querendo ir contra o sistema. Eu tenho uma teoria. É pra se afirmar como um pouquinho mais inteligente que os outros. Ó, tô dando uma aqui, ó. Mais pra frente. Quando eu sair, eu vou. Tu acha que ele tá dando migué ali na parada? Sou malandro. Ele vai sair na frente de quem? Ele tá na frente de todo mundo. Sei lá, é um pensamento interno, assim. Ô, Jovem Nerd, o cara que tá dando migué, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa de capacidade intelectual superior. Ele se acha inteligente, o que não quer dizer que ele seja. Olha, eu vou.

Tem seu lado bom. É. Vovó vai cair na escada, tá, gruda na parede. Desce devagarinho. Pousa, pousa no chão. Estilo Homem-Aranha, né? É. A luz do teto, peraí, pá, pá, vai botando a mão e o pezinho na parede, chegou lá em cima. O avó tá segura. Tem um clipe do Peter Gabriel que eu acho que foi gravado lá. Ele sobe pela parede, vai pro teto. Ver televisão nessa casa deve ser um inferno, né? Aquele controle remoto que você pega e não solta mais. Metendo a mão, aquela porra grudada. Ah, meu Deus, solta essa merda. Mas olha a vantagem. Vai ver TV, senta no sofá. Não perde o controle. Cola, não. Você cola um copo de refrigerante no sofá. Na lateral. Na lateral. Cola no encosto. Pá. Peguei. Menudo. Eles cantam em espanhol, cinco garotos. Ah, deu certo. Vamos trazer mais. Vamos trazer mais. Tem espanhol. Mais alguma boy band que canta espanhol? De... Tem que ter escalation, então vamos trazer um com leques. Tinha uma outra boy band que era o Tremendo, que era da Argentina. Nossa, esse eu não lembro. Esse eu não lembro também, não. Todos batendo palmas. Isso é tremendo. Todos batendo palmas. Isso é tremendo. Agora caraca, gente, vocês estão malucos. Mas o Tucano, ele, pelo jeito, devia ter topete, usar calça apertada. Deve ter caído nessa década de aquela, cabeça, aquela né? Aquela faixa, mesmo? Faixinha na testa, né? Porra, é. Eu tenho um outro porquê aqui. Por que o Sr. K viaja sempre de calça cargo e bota coturno? Que isso, cara? Coturno, eu tô de jeito. Coturno. Não, o cabelo raspado ainda. Ele vai skinhead, brother. É, normalmente eu viajo de bota areia, calça cargo areia, camiseta branca, cabeça raspada e barba. Quer dizer, eu não sei por que eu sou parado. Com um botão da Legião Estrangeira. Exatamente. Por que, cara, você faz isso? Porque é confortável, cara. A portaria da bota da Oakley é confortável. Nossa, carro. Bota é confortável. Bota é confortável. Bota de guerra. Bermuda e chinelo. Não. Bermuda e chinelo. Que o confortável também está implicando que isso é calça cargo, é sem cueca, né? Calça cargo, comando, né? Comando. Comando. Quando tá quente, você abre a perna, dá aquela mexidinha, né? Aí faz aquele ventinho lá dentro e fala, opa, melhorou. Agora sim. Nessa primeira temporada, o Demolidor ainda tá tentando trabalhar com a lei. Ele tenta ser de manhã o advogado, ele ainda tenta ser o Matthew Murdock, advogado, cuidando ali, tá tentando resolver os problemas pela lei. Das pequenas pessoas, né? Principalmente isso, das pessoas que não têm ajuda, que não têm acesso, que não tem como recorrer à justiça. Fazer o bem sem ver a quem. Olha aí, olha aí. Sabe as palavras de Inês Brasil. Vitor Cirilo, olá. Pode... Não, não é olá. Olá. Olá. Olá. Isso é uma piada. Ah, é? Piada de quem? É uma referência. Da quem? De internet. Caraca, gente, eu tô muito velha. O que, que é olá? Recatado e olá. Olha aí. Nossa. Recatado e olá, gostei. Só pode ser essa. Olha, ele pediu pra puxar o sotaque bem gay que eu deixo. Então tá, o meu nome é Vitor Cirilo, tenho 18 anos, 54 quilos e 1,71 de altura. Nossa, meu Deus, nunca tive um peso desse. E nem uma altura dessa. Nunca tive. Nem uma altura dessa, nem vai ter. Ah não, depende do salto. Nunca tive um peso desse. Ai, meu Deus. Quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, eu entendia que você falava aquele cheiro é todo Jovem Nerd. É, a galera nova não entende o lambda, lambda, lambda. Eles não sabem o que é. Só muito tempo depois que você foi me explicar que você fala aqui é o Alexandre Ottoni Jovem Nerd. Você falava tão rápido. É, isso é normal, ele não fala direito. Aqui parecia o quê? Aquele cheiro a todo Jovem Nerd. Eu achei que era baiano. Sei lá. Aquele cheiro! Achei que era baiano. Um cheiro, um aquele cheiro. Aquele cheiro a todos os Jovem Nerd. Aquele cheiro. Caraca, agora tem que falar assim pra sempre. Pra sempre. Agora tem uma pergunta válida aqui, que eu não sei a resposta. Por que o embarque da classe econômica passa pela business? Para incitar o ódio, para te motivar a trabalhar e ganhar mais dinheiro, para te provar que existe um mundo melhor, mas ele é caríssimo. Tu engata a primeira marcha e pisa fundo no acelerador. Dom Azaghal, tu tava lá atrás. Tu não tava preparado pra isso. Por solavanco, tu pode ser jogado pra trás. Ai, caralho. Ih, o velhinho, segura, velhinho. Faz um teste de destreza. 7. Vou fazer um check de reflexo pra tentar pegar ele. Segura, velho. Vai lá. Eu acredito! Foi Deus! Foi Deus, foi mais um milagre! Vocês têm música que vocês só sabem, tipo, um verso? Várias. Quase todas, praticamente. Quase todas. É, por exemplo, ó. I should have been better. I should have been better. É, só sei isso. É, só sei isso. I should have been better. I want to understand. And you forgive me. Carol, olá, motivo da atenção diária do meu namorado. Senhor K? Nerdcast? Vivo um dilema. Nós conhecemos na igreja e namoramos 2 anos. Santamente sem sexo. Caraca, cara deve morar em Poço de Caldas, mano. Vai lá, trabalhar na fábrica de cola também. Na fábrica de requeijão. Mas andamos um pouco afastados da igreja e hoje tem sido muito difícil mantermos um namoro sem o bendito sexo. E só o padre lá pra deixar todo mundo broxa mesmo, né? O cara vai todo na igreja e mundo... morre por dentro. Cara, todo mundo assim, pergunta pro rapaz se ele joga muito futebol, né? Porque tá sempre com aquele joelho inchado. Não é o joelho que tá inchado. Ele tá jogando de calça, mas não é o joelho que tá inchado. Bom, por mim... O cara já senta de ladinho, né? Tá normal. Pô, 2 anos. Tá de ladinho. Bom, por mim tá de boa, que ela fala. Mas meu namorado sobe pelas paredes. Ele só quer falar disso e faz de tudo pra ficarmos sozinhos. Af. Teve um af aqui. Ela botou entre parênteses af. Só quer falar disso. Imagina como não é o almoço de domingo na casa dessa família. Deve ser fantástico. Ela parece aquela biscoito, lembra? Uhum. Do Chico Aniso? É. Ele só pensa naquilo. Pensa naquilo. É. Dona Bela, seus malucos. É, mas não era. Ele chamava ela de biscoito. Biscoito. Eu resolvi ceder... E comprei, morrendo de vergonha, uma lingerie. E quando saí do banheiro com a bendita lingerie, tive uma crise de riso. De vergonha de mim mesma. Tão forte que o menino quase broxou. De tanto que eu ri. Naturalmente ele pensou que tava rindo dele, claro. O cara puta merda. Enfim. Eu sei que é só isso, mas é com amor. E ela riu. Enfim, consegui me mostrar sensual com a lingerie comprada na Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Tentamos... Mas deve ter sido uma coisa. Vamos lá. Ela vem. Meu Deus. O senhor K teve recentemente na Uruguaiana. Tem um programa lá, inclusive. Do recente, tem 1 ano quase, cara. Eu posso dizer, o que eu vi nas lojas das Uruguaianas em Seja o Terror. Seja o Terror. Bom, tentamos ter a nossa primeira vez, mas quando vi o tamanho e a grossura do menininho do meu namorado... Caraca! O rapaz tem um pênis infantil, tá mais ou menos com 2 anos e meio. Não, acho que é grande. Criança de 2 anos e meio. O calibre tá... é grosso. Ele falou do tamanho de uma criança de 2 anos e meio. Pensei que tem o tamanho infantil, quase 2 anos de idade. Ai, meu Deus. Caralho, João Mamute. Tem 10 quilos, né? É o tripé, o famoso tripé. Bom, ela continua aqui. E me machucou muito e até hoje fizemos 3 ou 4 vezes e não consigo relaxar. E tenho medo sempre que ele vem querendo que a gente transe. Olha, que terror. Meu Deus. O que que eu faço? Será que um dia vai parar de doer? Será que está doendo porque não somos casados e estamos pecando? Não, amigo. É porque o rapaz está em giromba monstra. Porra. Esse jumento aí vai machucar forever, né? É, não tem. Porra. Não adianta pegar lixadeira pra dar uma parada, porque não dá pra parar, não. Não, para, não. Eu não quero irritar os religiosos e quem escolheu esperar e essa história toda aí. Mas essa é a importância do sexo antes do casamento. Pois é. Porque é só assim que você faz saber da vida. É test drive. Da vida. Se você casa e vai chorar pro resto da vida, minha filha. Não que o casamento seja pro resto da vida também, mas já é um procedimento. É. Envolve burocracia e papel. Então é isso aí, ó. Ela está demonstrando a importância. Esse meio foi útil. É. Ela deve ficar com esse jumento, não sei. Qual é o nome do namorado do Mamute? Não tem nome aqui. Agora, ela tem uma culpa cristã nessa história. Será que ela não está chegando no ponto do abate do Será sexo? Que ela está... Porque ela está com a culpa cristã. Está tensionando. Abate, eu já tô... Ela não está relaxando. A única coisa que me vem... ficando lubrificada, porque o cara... Não é questão do tamanho da criança que o cara leva com ele pra todos os lugares. Mas sim, pode ser, mas eu não sei. Às vezes ela, como ela não relaxa, que ela fica com... Ai, meu Deus, eu não sou casada, Deus tá me vendo. Deus não tá te olhando, sério. Outras coisas preocupadas. Deus não foi de solteiros. Então, de repente, a culpa cristã dela impede que ela tenha uma relação 100%. É isso que eu tô dizendo. Ela fala que, ó, tô doida pra casar. Talvez, se ele casar comigo, eu fique com a mente mais tranquila e consiga relaxar e talvez pare de doer, que ela tá conjecturando aqui. Me ajuda, eu preciso casar com aquele nerd, eu quero noivar com ele no meu aniversário, que é em janeiro do ano que vem, quando a gente faz 3... Ué, pra não saber se é relaxando ou se é a giromba, por que que ele... Olha só a sugestão, você pode comprar um brinquedinho menor e pedir pra ele usar pra ver se dói, ué. Olha a senhora jovem nerd. Olha só. O cara fica desesperado, que cachorro atrás da garota. Aí ela fala, hoje tem. Aí ele, caraca, não acredito. Aí ela, mas hoje você vai usar esse brinquedinho. Exato. Não, mas olha só. Você tira esse... Aí ele vai primeiro achar que vai usar nele. Aí que vai ressecar o cara. O cara vai secar que o olho vai virar uma bomba pássaro. Gente, olha só, às vezes o problema é lubrificação, simples assim. Olha só, a única coisa... Minha filha. Ela não tem natural, ela tá nervosa. Ela pode comprar um lubrificante na loja do prazer. Olha só. Jovem Nerd. É verdade. Às vezes o problema é esse. Só esse. Que seja a única coisa que me vem à mente depois disso tudo que vocês falaram é uma imagem de uma caixa de areia. Só. Olha só, Carol, você pode pedir pro seu namorado ir com calma também. A gente tá muito nervoso, né? Muita energia acumulada. O cara tá sendo meio bruto, falando com calma, vai devagar. Só a cabecinha. O que eu acho é o seguinte, a ideia do lubrificante é boa. A ideia do lubrificante é boa, compra na loja do prazer, que a caixa é reforçada. E discreta. O porteiro não vai falar, dona Carol, chegou aquele teu KY. Não, e a caixa é reforçada, que se o vibrador ligado na caixa, ela não vai conseguir. Agora não foge, não fura a caixa. Ele vai mandar o vibrador com a pilha. Não, vai ligado. Pra merda ligar no correio. Eu acho que comprar um consolo é um pouco exagerado no primeiro momento. Não, gente, olha esse machismo. Não, ela tá começando. Mas, pô, primeiro ele traz o lubrificador. Então faz o seguinte, fala pra ele ficar quietinho, parado, deitadinho, e você vai até onde não dói. Pois é. Ela vai até a porta do quarto, né? Faz a dancinha. Sobe na escada do lado da cama e vem descendo com a corda, entendeu? Faz a corda no teto e vem descendo. A dancinha da garrafa? É, mas até aí... O cara não pode dançar pole dance. Gente, sério. Já pode descer. Lembra da música. Não, não foi tudo que assim dói. Só a cabecinha, lembra? Não lembro, desculpa. Que essa sátira da música, vocês não lembram disso? Compra a escada Magiros. Essa é a Sandra, né? Aí chega lá em cima, dá uma encaixada, segura na corda e vai gritando pra quem tá lá em cima. Vai dar de corda! Não, para! Fica amarrada, né? Se eu sou vácuo, ele vai descer. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.